no ar e Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Agora sim, estamos voltando com a parte 2. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, você deve ter visto que dois podcasts atrás a gente tava falando aqui sobre o Homem-Aranha, né, o espetacular Homem-Aranha de Nick Spencer. E eis que voltamos com mais um Inominata 616, agora sim com a parte 2 tão esperada. Bom, eu sou o Coveiro e vocês lembram quando eu falei no podcast passado e que porque a gente tava gravando um podcast sobre o Príncipe e Duende e vocês iam entender naquele podcast? Bem, peguei vocês, né, porque enfim, a gente falou e não falou de Harry nenhum naquele podcast. Mas este aqui, né? Aí, bom, enfim. Ó, aqui é o Felga e olha, o Nick Spencer fez uma tricotagem de coxa de retalhos aqui, porque ele deu uma consertada em várias coisas aí. Deve ter pelo menos uns 20 anos de cronologia nessa história aí. Aqui é o Paulo e hoje vai recomeçar a faxina do Sr. Spencer. E, acredite ou não, voltando aqui, porque quase que não vem, né? Sr. Marcos Pedro. É eu! Olá, pessoal! Aqui é o Marcos Pedro e estou empolgado para a série do Cavaleiro da Lua que está para estrear. Não, desculpa. Não. A gente vai falar de Homem-Aranha, né? Tá, é isso. Você tá vendo, Paulo? Gente, vamos falar. Não, pera lá. Deixa eu só fazer uma explicação aqui de bastidores para vocês. A gente fez um acordo com o Marcos. Ou ele grava esse podcast ou a gente escreve ele no BBB 23. Pois é, segundo o Paulo, né, eu tenho que fazer esse histórico, essa avaliação aí, mas segundo o Paulo, o Marcos Pedro boicota tudo que tem a ver com Homem-Aranha nos Inominatas. Então, olha que absurdo, isso é absurdo. Se vocês perceberam isso, vejam aí, não, toda vez que tem um Homem-Aranha, o Marcos Pedro está fora, não fala. Olha que absurdo. Mas enfim, a gente não pode nem perder muito tempo aqui com brincadeiras de bastidores, porque a gente tem muita coisa pra falar aqui nesse novo Inominata 616, parte 2. Eu acho que só uma vez, ou duas no máximo, a gente teve um podcast, assim, sobre o mesmo assunto que dividia com partes, né? Isso foi na época lá do Ed, enfim. Mas esse aqui não é impossível não dividir, porque por mais que a gente goste de fazer podcast gigante, se a gente fosse juntar essas partes todinhas num podcast só, era algo para 6 horas de podcast, né? Brincadeira, mas ia passar de umas 4 horas certamente, né? E aí, não sei se vocês estão atentos ou não, mas valeria uma recapitulação do podcast passado? Sim, eu posso fazer, então, vamos lá. O Sr. Spencer, na verdade, depois que ele fez o Império Secreto e deu muito ruim em vendas e tudo mais, aí ele foi rebaixado de escritor pra faxineiro. Aí mandaram ele lá pro setor do Homem-Aranha. O Dan Slott tinha acabado de pedir demissão porque ele achava que não ia mais bater o recorde do Bendis. O Sr. Spencer entrou lá, ó, olhou assim. O pessoal achava que ele era o roteirista, então ele foi lá e começou a limpar o bagunça todo que tava tendo enquanto escreveu umas histórias lá, fingindo lá que era outra pessoa. Ninguém desconfiou porque olharam assim: ah, tem um boomerang, deve ser. Ele deve estar escrevendo inimigos superiores 2. Então aí ele foi indo, blá blá blá. Aí ele foi lá. E ele olhou assim: não, eu tenho que consertar a Gata Negra, o Universo 2099, o Carnificina, o Norman Osborn, Pecados Pretéritos, Casamento da Mary Jane, Doutorado do Harry, o Lagarto, que tava bizarro também, desde o Zeb Wells, o Dr. Octopus, que agora só queria ser Homem-Aranha e ficava naquela reciclagem eterna do superior depois que o Slot percebeu que era a única ideia boa que ele teve na vida e por aí vai. Ele foi lá consertando, só que aí, aquele negócio, ele gosta de consertar, mas a gente consegue saber qual a idade do Spencer pelas histórias que ele referencia. Se vocês forem ver, parece que a infância do Spencer era uma infância feliz em que ele lia A Maze do David Michelinie, mas principalmente a espetácula do MD Matheus. Aí você vai olhar, quase tudo vai volta pro D. Matheus. Última Caçada de Kraven, a saga lá do Duende Verde, por aí vai. Aí de vez em quando vem uma coisinha ou outra, como ele uma vez o Adolescente Spencer deve ter pegado aquele encadernado do arco da Tabuleta Viva e pensou: caramba, uma fanfic disso aqui ia ser legal. Ou então, quando ele também era criança, ele lia lá o negócio do Ned: cara, não fez sentido, né, de ser o Duende Verde, do Duende Macabro. Eu tenho que consertar isso um dia na minha vida. Por aí vai. Aí ele vai emendando tudo, é consertando tudo. E ele olhava assim, caramba, o Rosa era um vilão tão legal naquela época. Pensa que cagaram ele. Mas eu vou consertar ele quando for usar. Mas Paulo, a gente só vai recapitular o passado. Calma, você já tá quase fazendo de novo a mini spoiler do podcast inteiro aqui, que nem na edição passada. O Paulo está a 350 por hora. A gente chega lá, Paulo. Okay, mas assim, já que você tá fazendo a sua recapitulação aí, eu acho que a gente, as últimas coisas que a gente falou, que a gente disse que na verdade ia passar bem rápido, basicamente batido, foi aqueles dois arcos. Um relacionado ao Carnificina Absoluta, né? Que era... Enfim, era algo que a gente só vai falar com detalhes quando tiver um podcast sobre o Venom do Donny Cates. E também teve aí sim a relacionada com 2099, né? Uma nova tentativa de tocar no 2099 sem estragá-lo, né? É porque depois que eles viram que o Peter David estragou, então olharam assim, né, gente? Vamos tentar consertar isso aqui. E em 92 ainda era época que o jovem Spencer tinha gibizinhos, então ele devia ser fã do Miguel também. Sim. E também ele aproveitou nessa época pra trazer de volta outro cara que tinha sumido, mas que é daquela época que ele lia as revistinhas, que é o Estrangeiro. Enfim, a gente vai então retomar aqui da edição 37, né? Já que a gente tentou parar o podcast mais ou menos ali no meio, né? Claro que tem os seus detalhes, suas explicações, daqui da 37. A 37 é quase um epílogo do que tudo que aconteceu naquela saga de 2099, meio que também preparando vários terrenos para coisas que eles vão falar daqui a pouco, né? Vários outros arcos. Então, por exemplo, a gente sabe que teve aquela história lá do JJ Jameson, que ele, com o Homem-Aranha, reencontrou aquele vilão, quer dizer, o filho do vilão, né? Do antigo cara que trabalhava com ele. E aí, por conta disso, né? E por conta de não ter ajudado o Rei do Crime naquela época, o Rei do Crime meio que sacaneou o programa de rádio dele. E ele tava sofrendo aqui agora, né? Para ter o programa dele, que reduziu o horário, ainda mais agora dois caras babacas que estavam tomando o horário dele, estavam interrompendo ele toda hora, ele ficando meio puto da vida. Então ele recebe nessa edição 37 uma oferta indispensável, assim, sabe? No começo era muito resistente. Chega a Nora Winters, que, enfim, aquela repórter que tem a índole meio questionável mesmo, né? Ex do Peter, né? Ela é ex do Peter mesmo, né? Cara, é complicado. Ela é ex do Rand, na verdade, na prática. Isso, é. E aí ela chega pro James e fala: James, eu tenho uma ideia aqui de que a gente vai... É uma empresa que eu tô fazendo de jornalismo, né? Vamos dizer assim, só que um jornalismo bem inovador, em que faz o maior sucesso. E a tua cara, porque praticamente foi você que inventou essa parada, né? É a TNM, né? Uma coisa assim. A gente vai ter um arco sobre isso, mas só pra vocês terem um gostinho aqui, o James não começa a história meio assim: ah, eu não faço isso, essas coisas de jovem, eu tô acostumado porque eu sou o cara do jornal de papel ainda. Aí ela mostra assim: olha, mas vê só, olha o buzz que isso cria, olha a quantidade de seguidores que tem, olha o quanto isso rende. Aí mostra o celular na frente dele e fala assim: hã? Isso tudo de leitor? Peraí, topo na hora, né? Então ele já muda o... Já muda o tom da conversa, né? Já muda o tom na hora, já quer, tipo assim, não, agora... É esse assunto que me envolve, esse que sempre me interessou. Jornal é coisa do passado, né? E aí, se a gente vai falar um pouco sobre isso também, tem uma recapitulação também de uma coisa que foi mostrada, que é meio confusa pra mim, né? Que é aquele projeto de clarividência, né? Que tem um amigo do Peter Parker que tá aí criando esse objeto, tipo uma coisa que é capaz de adivinhar ou prever o futuro quase imediato. Foi trabalhado um pouco isso no arco 2099, e aqui o Homem-Aranha tá meio receoso se dá a continuidade desse projeto, se ajuda ou não. Ele faz até um paralelo com o arco que acabou de acontecer do Guerra Civil 2, né? Que teve esse mote aí de premonição imediata, né? Uma coisa meio Minority Report. Ele chega a pesquisar com vários heróis aí, mas dizendo que é um pouco diferente. Pergunta a opinião de vários deles. Nem todos estão dispostos muito a ajudar. Outros não entendem muito o que quer. E o Homem-Aranha meio que fica stand-by. Mas vai ter mais sobre esse projeto mais pra frente, em algum arco mais adiante. E aí tem uma parte da história em que o Peter Parker parece que tá se preparando pro encontro, né? Comprando chocolate, comprando flores, por aí vai. Só que aí ele chega no apartamento e é pra ter apenas uma videoconferência com a Mary Jane, porque tem que lembrar que a Mary Jane agora tá em outro momento. Ela tá voltando pra carreira dela de artista, né? E tá nesse momento em Los Angeles. Então, O jeito que eles têm para se encontrar é com um namoro à distância. E vai ter uma história que também aí é uma verdade, uma história que vem de outra minissérie, que mais pra frente vai ser trabalhado também, né? E aí, por fim, e o mais importante é voltando a história do Kindred, que é esse vilão misterioso que aparece desde o começo do arco do Spencer. Até então, não existe ideia de quem seja, tem muitas pistas, e talvez a maior pista tenha sido dada em Carnificina Absoluta, né? Em que o Kindred tem uma conversa rápida com Norman Osborn, que tá lá preso meio doidão em Ravencroft. A gente sabe que o Norman Osborn é solto em algum momento em Ravencroft, é usado pelo deus lá, o deus das trevas. Volta a ser Carnificina, não na verdade o Duende Vermelho, mas volta a ser o Carnificina pra aprontar um pouco. E aí o Kindred aparece nessa edição meio puto com essa história. Pô, o Norman tá achando que pode falar daquele jeito comigo, ele só quis zoar, ele vai ver, tem vingança. Você percebe pela primeira vez que tem um grande ódio ali do Kindred com o Norman Osborn. E parece uma coisa de família. Então aí já tem pista suficiente pra você achar quem é que é o Kindred, né? E vai ter esse desdobramento. Talvez a única coisa que seja muito importante, que tá fora do nosso checklist aqui do podcast, é que após os eventos de Carnificina Absoluta, e depois de tudo que o Norman aprontou, ele ganha uma carta branca do Rei do Crime para receber a alta do hospício. Vale ressaltar que supostamente a doutora Kafka tinha morrido, mas não morreu, né? E aí ele recebe uma alta do hospício e vira o dirigente do Ravencroft. Então tem uma série de minisséries aí do Ravencroft relacionadas, e que você vê como é que o Osborn tá arrumando o lugar, e também tem uns segredos escondidos do Ravencroft, enfim. É uma minissériezinha meio que tentaram fazer uma minissérie de terror, ao mesmo tempo que estabelecendo o Osborn como o maior oral daquele lugar. Então essa é a edição que a gente começa esse podcast, que é meio que uma preparação pro terreno de vários arcos que vem por aí. Eu só ia fazer um comentário que esse aí no final do Carnificina Extrema... Não, deixa pra lá, esquece, eu errei, foi no outro. Tem uma das cenas mais ridículas que eu já vi nos quadrinhos. É porque, cara, a cena, Marcos, só pra tu saber, o Homem-Aranha e o Ed Brock conversando numa lanchonete, aí vem o assaltante, olha por dois, tá aí, bota pra esse lugar. Sim, eu sei dessa cena. Isso é outra minissérie, né? Sim, é outra. É outra minissérie. Eu errei. É o Rei dos Trevas. Isso, Rei das Trevas. É o final do Rei das Trevas. Que é muito legal essa parte. Eu gostei. Tá, é hilário, mas eu gostei. A gente vai falar sobre Donny Cates ainda. É muito certo que a gente vai falar de Donny Cates ainda nesse podcast. Só fazer um pequeno apontamento também. É que o nome Kindred aqui no Brasil foi traduzido como Condenado pela Panini. Então toda vez que for falar da Kindred, na verdade o nome dele aqui no Brasil é chamado de Condenado. Jesus. Ele apanha que nenhum. Oi? Ele apanha que nenhum. Mas aí devia ser o Homem-Aranha, porque quem apanha que nenhum é... aqui nesse podcast. Apanha o Homem-Aranha nesse caso. É o Homem-Aranha. Então a gente vai manter o Kindred aqui mesmo. Desculpa aí, leitor da Panini. Pois é. Poxa, Panini. Bom. Vamos lá, então. A gente fez uma distribuição aqui. Você vai acompanhar a medida que for ouvindo esse podcast. O próximo arco de histórias que vem aí é o Breaking News, que é imediatamente depois do que eu falei aí da parceria com a Nora Winters com o JJ, né? E aí, Felga, você que é o fã número um do JJ Jameson, fala aí. Ai, depois dessa, viu? Né? Bem, enfim. Pegando já aquele gancho, né, da edição 37, né, falando um pouco dessa mudança, essa transmídia, vamos dizer assim, do Jameson, né, saindo do jornal. Na verdade, assim, ele tá saindo do rádio, né, porque ele não aguenta mais, o rádio, a emissora de rádio só tá escanteando ele, né, e a Nora Winters, então, dá essa oportunidade dele. O Rei do Crime tá castigando ele por conta do que ele não ajudou ele a botar o Homem-Aranha apertando a mão dele em público, essas coisas. Exatamente, né? Então a Nora oferece pra ele, vamos dizer assim, essa nova chance aí dele montar o flow dele, né? Um podcast. Flow, Pelga? Enfim, não é, não parece? Eu acho que o Jameson tem um pouco mais de hombridade aí. Eu acho que sim. Pera lá, cara, pera lá. Eu acho que sim. É melhor você apagar isso, porque você fala aí flow. Jameson, vão associar o bigode. Não vou apagar, não. Pai, fogo no parquinho. É disso que eu gosto. Bom, Então a Nora Winters, né, oferece esse novo emprego pra ele, né? E ele começa, claro, ficar, vamos dizer assim, é uma empresa de tecnologia. Pra ele é uma, vamos dizer assim, é uma completa bagunça, né? Porque não tem hierarquia, não tem chefe, não tem coisa. Não, tipo, cada um chega a hora que quer, faz o que quer, joga, enfim, né? Parece aquelas empresas, essas empresas mais modernas, né? Aí que a gente. Que o lugar de trabalho parece mais um parque recreativo do que um local de trabalho, né? Inclusive não são empregados, são freelancers, os caras estão tendo que correr atrás das matas. Vamos dizer assim, o ganho deles é conforme o número de likes e tal. Ela explica para ela toda como funciona o Twitter em resumo, né? O importante é causar reações, sendo elas boas, mas porque a pessoa começa, enfim. Então aí começa toda... A empresa dela deveria funcionar em termos do sensacionalismo. Exato. Aí o James começa assim, não, que história é essa? E a verdade? E a busca pela o repórter ir pro campo, buscar a verdade, saber das informações? Ela, Jameson, você que inventou o sensacionalismo. Praticamente você é o pai do Twitter, né? Você é o pai do clique. Mas é aquele negócio, pessoal, imaginem o Jameson falando isso quando gesticula muito e come pão. Ah, eita! Vai ter indireta que vai ser, só vai servir se a pessoa estiver ouvindo o podcast em 2022. E outro detalhe, então quer dizer então, que você, Felga, leu essa fase da história do Jameson e você aprendeu como funciona o Twitter? É isso mesmo? Por aí. É por aí. É por isso. Quer dizer, o James aprendeu, né? Na verdade, vocês que estão ouvindo a gente, não chega a falar Twitter, mas a imaginação do Felga, do que a Nora descreveu, é o Twitter. Não que esteja muito errado, né? Tá, basicamente parece bastante com isso aí mesmo. Mas basicamente o que a Nora Winter tá falando é isso, olha, não tem essa de ir atrás da notícia, do jornalista lá em campo, que é as coisas que as pessoas reclamam até hoje de como tá funcionando a imprensa, né? De a imprensa tá praticamente esperando a notícia cair na mesinha dela e ela criar uma vertente ou criar o modo de vista que for mais chamar atenção e polemizar. Exatamente. Só que ela falou, isso o Jameson já vazia, né? Essa história de que o Homem-Aranha é uma ameaça só tinha na cabeça do Jameson. Enquanto eles estão aí discutindo, né? O Homem-Aranha começa a assaltar um banco, né? E aí, tipo, o Jameson, né? Tá nessa fase de morrendo de amores pelo Aranha, né? Tenta fazer o possível pra dizer, não, ele tá fazendo isso por algum bom motivo, né? Você vê como as coisas mudaram, né? E de fato, o Homem-Aranha tá fazendo isso a pedido lá da irmã, né? Porque esse banco seria um dos bancos de fachadas, né, da Magia, se eu não me engano, era isso mesmo, da Magia, e que isso ajudaria a levá-la a um outro inimigo que vai ter um destaque, né, ainda em alguns arcos mais pra frente, que é o Camaleão, né, que a Teresa e o Camaleão tem uma rixa aí, porque o Camaleão teria assassinado um parceiro dela, e isso aí vai ser aprofundado ao longo do tempo. Então aí o Jameson vai lá, tenta ajudar o Homem-Aranha, acaba atrapalhando, porque era uma missão secreta e tal, ele revela lá em rede nacional, né, na internet que não, que é tudo uma missão tal, não sei o que, o Homem-Aranha fica pé da vida, né, é engraçado, né, o Jameson tentando... O Jameson coloca, né? Era mentira! O Homem-Aranha não é um bandido! Ele, na verdade, estava fingindo tudo para uma missão secreta da SHIELD. E a Homem-Aranha pega, sei lá, fala assim: nossa, era secreta, por que você tá publicando isso, cara? Pra que eu fui te falar? Exatamente! Em paralelo a isso, eu confesso, só o Paulo mesmo pra saber, eu confesso que eu não conhecia esse personagem, né? O estrangeiro. Ele tem uma affair, ele tem uma coisa com a Silver Sable, né? Não é ex-marido, uma coisa assim? É, ex-marido dela. E assim, cara, ele era aquele vilão invencível que enchia o saco na época do Peter David. Lá na época do Homem-Aranha 88, 89, lá da Abril. E ele, o cara, ele, a Gata Negra traiu o Peter Parker com ele. Ele dava com a Civil Sable ao mesmo tempo. E ele tinha os poderes de hipnose. E aí ele conseguia derrotar o Aranha sempre que queria. E todo mundo acreditava nele. E era assim, era uma história chata. Não, mas acho que não era poder de hipnose, Paulo. É que ele tinha uma conversa tão boa que ele manipulava as coisas, né? Era isso? Não, era. Ele lutando era hipnose. Tanto é que o Aranha, ele tem que se cegar pra poder enfrentar ele. Na verdade, foi uma inteligência, só fechou os olhos. Mas aí depois o Howard Mack pegou ele, ficou usando lá junto com o Massendale. Chegou uma hora que o Defalco olhou assim, gente, vamos se livrar desse cara aqui? Aí o estrangeiro olha assim, quer saber? Vou me entregar. Gente, eu sou culpado. Aí foi preso. Nunca mais lembraram dele, até o Nick Spencer lembrar. Olha, eu tinha aquele vilão que eu era muito fã quando criança. Vou trazer ele de volta. Em paralelo, então, temos essa história, né? Essa com o estrangeiro, que ele aparentemente tá tentando ajudar a Sebo, mas na verdade ele só tá querendo gastar a grana da Sebo, né? E um dos lugares que ele vai, né? Que ele tem já um plano maior, que vai ser desenvolvido ao longo desse arco, né? Envolve um outro vilão do Homem-Aranha, que também fazia um tempinho que eu já não via, que era o Chance. É aquele vilão que é o mercenário que vive de apostas, né? Aqui o Chance, ele monta uma espécie de cassino, né? Para os vilões, né? E um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes filões, um dos grandes carro-chefe do cassino é colocar fazer apostas para ver quem é que ganha as batalhas entre vilões e heróis, né? Então aqui, inclusive, na primeira tem uma batalha para saber se o Homem-Aranha vai ou não conseguir escapar da polícia com o produto lá do roubo, né? Do banco, né? E aí a gente tem umas cenas bem legais com o Jameson, né? Uhum. Tentando salvar o Homem-Aranha e tal. O estrangeiro perde a aposta. E aí ele fica muito pé da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele começa então a traçar um plano que vai também pra ele assumir esse cassino aí, vamos dizer assim, já um pouquinho mais lá pra frente, né? O estrangeiro é manipulador. Ele entra lá meio que achando que era apenas estar pra jogar alguma coisa do tipo. De repente ele faz com que o Chance, que era o dono da parada e que só cuidava dessas mesas de apostas, como tem essas mesas, já que tá falando tanto de Big Brother, né? Tem essas mesas de apostas Big Brother, né? Pra ver quanto se aposta e quanto a porcentagem que vai sair, ou isso, ou aquilo, enfim. Qualquer besteirinha virava uma aposta pra eles, e aí ele faz com que o cara saia da coordenação da coisa pra ir pra campo, já manipulando ele pra se lascar, né? Exatamente. E aí o estrangeiro manipula, né, o Chance, né, inclusive no próprio jogo dele, né, porque ele não resiste a uma aposta, né, e fala assim, ó, a minha aposta é você contra o Homem-Aranha, tá? E onde é que tá o Homem-Aranha? Bom, o Homem-Aranha está tendo um momento lá de entrevista, né, podcaster com o JJ Jameson. E a partir daí você tem aí um dos papos mais engraçados, acho que, desse arco, né? Porque o Spencer, ele aproveita, ele revisita vários momentos da dupla, né? Sim. Ela coloca em perspectiva certas coisas, né? Assim, por exemplo, a forma como o Homem-Aranha tratava o Jameson, e aí o Jameson também coloca em perspectiva a forma como o Aranha trabalhava com o Jameson, né? E aí eles começam, né, a quebrar o pau, a Nora começa a falar, yes, vamos ganhar dinheiro, a torto e direito. Os likes só sobem, né? A audiência só começa a subir. A bombar, né? A bombar pra caralho. A bombar, sim. E aí, né, o Chan... Trend topics, essas coisas todas. Isso, like, visualização, enfim. A coisa tá pra ficar tão feia que a Nora acha que eles vão partir pras vias de fato, mas na verdade é que o Aranha vai salvar o Jameson do Chance. E aí começa, né, o tradicional quebra-pau entre o Chance e o Aranha. Começa esse quebra-pau, né? Ou o Jameson quer entrevistar, a Nora fica falando, não, tem que transmitir, continua transmitindo aí o quebra-pau e tal. E aí, assim, o objetivo da aposta era conseguir um dos disparadores, né, do Aranha, né? E assim, tá lá o estrangeiro lá vendo, e pra ajudar o Chance, que na verdade o Chance queria era perder, né? Mas enfim, pra ajudar o Chance, o estrangeiro manda o Jack-O-Lantern, que é o que mesmo? Halloween aqui, né? Halloween. Isso, é o Halloween. O Halloween que tá acompanhado de três Halloweens, né, na verdade. Agora tem os poderes dele, que não é isso, Paulo? Que agora eles podem ter mais de um, é isso? Acho que sim, acho que realmente eu não lembro. Se sobrou alguma coisa do poder da Pedra Norne, pode ser isso mesmo. Porque ele antes, é só lembrar que em Guerra dos Reinos, o Halloween, ele ficou em posse de uma das Pedras Nornes e ele ganhou mais poderes, né? Além dos poderes dele amplificados que ele já tinha, que é disparar fogo e tal, ele também tinha essa habilidade de poder se multiplicar em vários. Eu acho que é isso. Então se sobrou alguma... Como ele perdeu deu essa pedra Norne no final do arco de história dele pro Venom, né? O Ed Brock, na verdade, não é o Venom, é o Ed Brock, também consegue uma pedra. Os dois lutam e o Halloween perde a pedra. Ele perde a pedra. E no caso, se sobrou alguma coisa do poder, foi exatamente isso então, que ele tem esse poder de se multiplicar pelo menos em até mais duas vezes. Não, e essas histórias aí eu acho que são paralelas, viu? E só um detalhe também, quem tá desenhando essa parte da história que o Fuego tá contando, que é a disputa entre o Jameson e o Aranha no podcast, que depois chega o Chance, chega o pessoal todo pra poder foder com o programa, mas na verdade o programa está bombando mais do que nunca, e tanto, mais do que até a menina mesmo já viu na vida, é um dos desenhistas do próprio Guerra dos Reinos, que fez a parte do Venom, que é o Iban Coelho. Então assim, as caras e bocas entre o Aranha e o Jameson nessa história são as melhores que vocês já viram durante a história entre Jameson e Peter Parker, sabe? Tipo, porque os dois confrontam, os dois riem. Então, assim, existe aqueles momentos mesmo de podcast, sabe? Tipo, tem uma parte onde o Jameson começa a falar algumas coisas que ele lembra, que ele ficava feliz porque ele vendia muito jornal, porque criticava bastante. Aí o Parker chegava e rebatia. Aí você tinha, assim, você entende isso porque tem umas partes da... Não conta, né, em detalhes, mas você vê que eles fazem as lembranças, as imagens, e os dois mudam de expressões o tempo todo. Então, a melhor parte dessa história é a mudança de expressão dos dois, até chega um momento que, tipo, os dois meio que se confrontam, assim, aí chega um momento que chegam os vilões. A capa da revista é ótima, que é os dois se encontrando, assim, se embatendo, com cara a cara, assim. É maravilhosa essa parte. Então, eu acho que é uma boa atenção pra vocês verem como que a narrativa do desenhista ajudou demais na qualidade dessa história. Exatamente. E, bom, no final das contas, o Halloween consegue, né, o disparador, né, o Chance ganha a aposta, mas ao mesmo tempo fica ferrado, né, porque agora ele tá nas mãos do estrangeiro. E aí e termina, né, a entrevista, né, do Jameson com o Aranha, né, e aí, como o Marcos falou, as caras, as expressões, né, dos personagens são muito boas, né. Tem um detalhezinho, né, que entre essas histórias tem uma parte que envolve, né, um outro também, um personagem que eu não me lembrava, né, que era o Overdrive, né, que é um vilão que dá turbo pros veículos e tal. É da turma do Boomerang. Do Boomerang. Que ao mesmo tempo tem um arco paralelo que começa a ganhar, vamos dizer assim, que passa, né, ao longo desses arcos, né, que vai ganhando força para ser melhor trabalhado, que é um que envolve, né, o Devorador de Pecados. Né? Que é o Kindred, ele ressuscitou o Devorador de Pecados algumas edições. Né? Quem parou de ler Gibi do Aranha lá na Espetacular 200 e pulou para o ano do Spencer, não perdeu nada praticamente, porque ele trouxe de volta todo mundo. Assim, dessa época, Chance, Devorador de Pecados, Estrangeiro, era todo mundo que vinha... Era da Abril, pouco antes ou pouco depois do casamento com a Mary Jane, essa galera toda. Exatamente. Que eu acho, isso é uma vantagem dele, que ele traz, ele respeita os personagens, diferente de um certo careca safado, e quando traz é pra matar ou pra fazer piada. O Paulo e o seu eterno ódio. Sabia que ia comentar. Não, e pra finalizar, né... A Nora Winters, né, chega lá e aí fica meio dúbio se ela sabe, eu acho que ela sabe, né, que o Peter é o Aranha, né? Aquela história safada. E o Randy lá, que o Homem-Aranha e o Peter Parker são melhores amigos e dividem tudo, todas as informações. E que ele é o cara que mais entende sobre o Homem-Aranha, então ela acredita ainda nisso. Ainda acredita nisso, enfim. Mas ela chega e oferece, né, um emprego, na verdade, pro Homem-Aranha, né? Dizendo, olha, eu tenho uma proposta aqui que envolveria os dois, né? Mas seria uma proposta boa aí, né? Nessa nova empresa de transmídia. E também tem a ver, né, com outro personagem, né? O Camaleão, que vai ser melhor trabalhado mais pra frente. No finalzinho, mostra que ela tá sendo, de alguma maneira, chantageada pelo Camaleão, né? Ela tá devendo aí. Uhum. Bom, próximo arco de histórias, aí se foca no personagem que talvez seja o preferido aí, e não é o Peter Parker no Homem-Aranha, das histórias do Nick Spencer, que é o Fred Myers, né? O bumerangue. A gente acha que ele tá escrevendo sobre o Homem-Aranha, mas ele tá escrevendo sobre o bumerangue daqui nessas histórias, né? A gente se pergunta por que que o rei do crime tava tanto atrás do Fred Myers e o que que ele queria. Tava aquela coisa muito obscura, né? E aí descobre que, na verdade, o Fred Myers meio que foi incumbido, né? De uma maneira mais tosca possível de guardar e, em momento oportuno, recuperar o que... E que já teve nas histórias do Homem-Aranha na Marvel, né? Que era uma tal de tábula da vida, uma coisa assim. Que eu não me lembro aqui, em que arco de histórias foi, o Paulo vai dizer. É uma saga clássica do Homem-Aranha. Se não me engano, ela foi uma das primeiras sagas contínuas do Aranha na época do Stan Lee. Ela deve ter sido da 68 a 75. Aí era o Rei do Crime atrás dessa tábua da vida. O Silverman tinha cabeça ainda, quer dizer, tinha corpo ainda. Tinha. O Lagarto entra no meio, entra a galera toda no meio. Eu sei que no final, quem fica com ela é o Silverman. Ele pega ela, só que o que ele ganha é a juventude. Só que a juventude dele é rejuvenescer até deixar de existir. Isso. Aí o Peter só vê um bebezinho virando feto e desaparecendo. Isso. Enfim, outro momento aí, quem também teve acesso a isso foi o Cabeça de Martelo. Até em dado momento que supostamente o Doutor Estranho deu fim nela e ninguém deveria viver mais isso, mandou ela pra outra dimensão, tá? Ela não era uma tábua. É tábua que chamava, né, Paulo? Enfim. Do nosso mundo. Ela foi criada pelos Lemurianos. Mais pra frente, parece que existia uma outra tábua que era a versão oposta dela, mas a gente depois fala sobre ela quando chegar aqui. Enfim, o Fred Myers topa com um fulano, não vale detalhar quem é, e que corre pra cima dele e que diz que ele tá... Era como se fosse um antigo portador, um antigo protetor dessa tábua, que voltou pra esse mundo, não sabe-se como, enfim. E aí ele fala assim: Fred, vai você proteger ela. Mas peraí, cara, eu só sou um herói oportunista. O Fred Myers tinha acabado de se dar bem porque ajudou uma galera lá, meio que a mão do rei do crime, né? Pra salvar a Nova York do Império Secreto do Capitão América da Hydra, né? Aí tava lá se vangloriando como se fosse um cara que fez muita coisa, mas não fez quase nada. Esse cara compra a história de que ele seria realmente um herói de bom coração e dá essa missão pra ele. E aí por isso é que o rei do crime tá atrás dele, que o rei do crime tá atrás dessa tábula, que essa tábula, junto com uma outra tábula lá, é capaz de trazer alguém de volta à vida. Tá todo mundo achando que ele vai trazer a Vanessa, porque na verdade, em várias histórias, inclusive no desenho do Homem-Aranha no Aranha-Verso, é sempre a obsessão do rei do crime, né? E aí o Fred Myers não tinha contado nada pro Peter, é que em determinado momento o Peter pressiona ele pra ele contar o que tá acontecendo, e aí ele conta: olha, então, agora que esse cara aí, eu nem sei quem foi esse cara, se tem nome, se tem importância na história, deu os poderes pra ele, né? Ele tá tendo de vez em quando uns roupantes de visões, e que diz: olha, um pedaço dessa tábua, que essa tábua tá dividida, vários fragmentos, tá aqui. Aí ele vai lá e tenta achar essa tábua e recuperar. E aí o Homem-Aranha decide ajudar ele nessa, né? Ele praticamente tá comprando que o Fred Myers é regenerado e é amigo dele. E aí eles vão atrás de vários lugares, aí acontecem várias situações. Enquanto isso, o rei do crime tinha criado uma equipe paralela pra tentar desvendar os segredos da tábua de outro jeito, né? Pra ter acesso ao poder dela de outro jeito, mas não tava tendo sucesso. E ele só tava vendo o Homem-Aranha recuperar as coisas, né? Em vários locais. Ainda em determinado momento aparece, que é justamente o que aparece como prólogo dessa história, o Homem-Aranha confrontando, junto com o Fred Myers, um monte de ratos. Os mesmos ratos que apareciam lá na época da caçada do Kraven lá. Só um detalhe. A capa é muito engraçada. Engraçado, né? Porque o Fred tentando dar um título, né, pra história, né? Aí The Virgin Saga, tá falando: para com isso, sai dando porrada, caramba. Pra variar. Enfim, aí em determinado eles acham que achar a tábua, mas eles acham um gigantesco Gog. Gog, que não é o Gog lá do Thor, o Mangog, é outro Gog. É um personagem também de histórias mais antigas do Homem-Aranha. Eu não vou precisar também exatamente de onde. O Paulo é que vai saber isso aí. Do segundo e último arco do Roy Thomas nas férias do Stan Lee. Porque naquela época o Stan Lee tava querendo botar pro Roy Thomas tudo que era dele. Aí ele foi tirar férias lá, deixou o Homem-Aranha com 100 braços na edição da Amazing 100. Aí... Vai, Roy Thomas. Tem aí 5 edições pra mostrar que tu presta. O Roy Thomas fez o Aranha matar Orbius no primeiro arco e o Gog no segundo arco. O Gog era um bichão gigante de outra dimensão que era de estimação do Kraven. Aí o Stanley olhou assim: é, cara, você não entendeu o Homem-Aranha, ele não mata, então fora. Cadê? Vamos pegar aqui o primeiro estagiário que apareceu pela esquina. Aí apareceu o Jerry Cohen, que tinha 19 anos na época. Ele virou um novo roteirista. Aí, anos depois, o Eric Lasse olhou assim: ah, quer saber? Eu sou fã do Gog, vou trazer ele de volta. Aí trouxe ele de volta pra não fazer porra nenhuma na vingança do Sexteto Sinistro. E, teoricamente, o Solo matou ele e pronto. E aí veio o Nick Spencer. E Nick Spencer é o cara que consegue dar histórias de background em qualquer personagem. Você acha que o personagem era pra ser só um coadjuvante ali na China? Chama o Nick Spencer. O Nick Spencer já tem tudo na cabeça dele. Qual a importância do personagem? O que, é que ele tem de história de fundo que é relevante? Por aí vai. O Gog não é diferente, né? O Gog realmente veio de outra dimensão, só que você só achava que ele era um monstrão. Na verdade, ele era um pet mesmo, de uma outra raça alienígena lá. Não sei se tem os detalhes sobre quem ela é. Ele é um pet de um garotinho. E aí, o garotinho brincava com ele, brincava daquelas coisas de jogar um, tipo um avião assim, né? Que o Gog pegava e trazia. Era muito feliz. Até o momento que teve uma guerra no planeta desse garotinho, o Gog foi separado, o garotinho foi pra um canto, o Gog acabou sendo enviado pra outro, veio parar aqui na Terra. E aí sim, como o Paulo falou, virou o bicho de estimação do Kraven, que achou ele. Só que a gente já vê o Kraven com ele grande, né? Aqui não, o Kraven achei ele pequenininho. Acho que na época da Terra Selvagem, alguma coisa assim, Paulo. É Terra Selvagem. Foi um arco na Terra Selvagem com o Kraven e o Casal. E aí o Gog, acho que vê os dinossauros assim, vou crescer também. Realmente começa a crescer, vira um monstrão. E daquele arco de histórias aí que você já viu do Homem-Aranha. Quando em algum momento o Gog foi enviado, acho que foi pelo Reed Richards, não foi? Foi despachado de volta pra... Vai-te embora, Gog. Vai pra tua dimensão lá ou pra tua outra planeta. Não, pera lá. Só um momento. Você está dizendo que o Reed Richards, ele é um extremista da extrema-direita. Não. Que fica caçando imigrantes ilegais e enviando pra eles a lugares horríveis. Não, isso tudo é da tua cabeça que você é contra o cara. Porque foi isso que aconteceu. Não. Você acabou não, de foi isso. Não, foi. Ele fica caçando não. Imigrantes e matando volta, eles. O próprio Paulo. O Gog é um bichinho que inocente. Inocente que estava na cidade perdido e o Reed imensidão do seu coração. Olha a propaganda redista. Mandou ele de volta para o lugar. Propaganda redista. Peraí, vê só, vamos voltar. É, a segunda vez que o Gog aparece de novo nas histórias foi como o Paulo falou aí na época do Eric Larsen. Que aí o Larsen doidão botou ele com um pato do Sexteto Sinistro, não é isso? Foi. Exatamente. E aí o Reed Richards consegue diminuir ele com partículas spin, não é isso? E aí bota na navezinha e despacha ele. Mal sabia, inocentemente, o Reed Richards não sabia, mal sabia que o Reed Richards tava enviando o Gog de volta pra guerra lá, do planeta dele, e que o Gog ia ter um trauma tão grande que era ver o jovem, o amiguinho dele, né, o dono dele, criança, um pouco mais crescido, adolescente, já numa guerra, lutando, os dois se reencontraram por um breve momento, aí ele viu o menino morrer, né, o menino já jovem adulto morrer, deixando o Gog extremamente traumatizado. Aí, em determinado momento, a gente descobre que essa tábula aí do Mística, que todo mundo tá atrás dela, era o motivo da guerra. A mãe do menino, né, vê o Gog assim e fala: olha, vou te incumbir, criaturinha, que meu filho tanto amou, de você esconder essa tábula pra ninguém mais achar. Essa guerra e essa tábula matou meu filho, blá, blá, blá, blá. Ela quebra a tábula, joga um portal pra nossa dimensão aí, pra nossa realidade, e manda o Gog assim: esconde essa porra, não deixa ninguém achar. Você é tipo o guarda delas aí. E aí, por isso que, na verdade, essa tábua tava espalhada por tudo enquanto. Era o Gog que tinha espalhado e ele tinha um vínculo com essa tábua. E ele também fazia parte desse feitiço místico aí e que fazia com que o Fred Myers achasse não só os pedaços da tábua, mas também o Gog. Bom, resultado. O Homem-Aranha, em determinado momento, saca que o Gog é um bichinho mesmo. Que ainda em um momento, o bumerangue joga um bumerangue pra, sei lá, atacar. O Gog vê aquilo, acha que é, na verdade, o brinquedinho que ele brincava com o antigo alienígena que era dono dele. e vai atrás que nem um cachorrinho. Aí o Homem-Aranha saca dessa história e fala, peraí, Fred Myers, joga agora num lugar esse bumerangue em que o acesso seja curto. Que eu acho que o GOG ainda tem o resíduo de partículas PIN e vai usar agora pra diminuir. Aí, dito feito, ele joga, o GOG diminui, o Homem-Aranha aproveita e coloca como se fosse um colar e que proibisse ele de crescer de novo. De onde o Homem-Aranha tirou isso, ninguém sabe, né? Saiu do bolso de multiutilidades do Homem-Aranha aí. Ah, vale lembrar que ele fez tudo isso com o Wilson Fisk descendo fogo, né? Isso, porque o Wilson Fisk estava atrás da tábua e estava... Por isso que o Wilson Fisk estava atrás do Homem-Aranha e do Fred Myers, porque estava atrás dos pedaços também. Se pudesse, e roubou alguns do Myers também, né? Mas se pudesse usar eles para eles acharem os pedaços e reunir, que fosse, né? E o Wilson Fisk também colocou para atacar o GOG, né? Para ele era um monstro e ele era o prefeito de Nova York que usava o braço de ferro para proteger a cidade, né? E aí o que acontece? O GOG se mostra com afinidade pro Fred Myers e aí ele vira o pet deles, né? Aí você, então vamos... Mas essa história, cara, eu vou te falar, ela é muito boa. É de uma simplicidade, né? Mas é muito boa, cara. O arco do bichinho contando, né? Toda a trajetória dele, né? Saindo lá do planeta. Você vê pela visão dele. Nem tem falas em alguns lugares. É uma história muda. Né? Então, é muito boa, cara. Essa história é uma história muito simples, cara. Mas é sensacional, cara. É que nem aquela história do Gibão que o Nick Spencer escreveu, que a gente comentou lá na primeira parte, cara. É uma história simples, chega a ser até um pouco piegas, né, pra falar a verdade, cara. Mas o Nick Spencer escreve de um jeito, cara, que, meu, você cria uma empatia tremenda com o bichinho, com o GOG, cara. Agora só me diz uma coisa, Felga. Você tá aqui, ó, no mundo real, certo? Ok. Aí você tem, assim, um doguinho, um filhote, refugiado de uma guerra. Eu sei fugido. Como é. Aí vem um cara, lá no país de primeiro mundo, pega o doguinho, pobrezinho. Joga ele de volta no país, no meio da guerra. Esse cara não é um monstro? Não! Não, porque ele não sabia. Vamos interromper esse devaneio. Ele não sabia. Vamos interromper esse devaneio com uma pausa também nessas mensagens do Homem-Aranha, porque a gente sabe que a Mary Jane foi lá pra Los Angeles e a história dela continua numa minissérie. Então, Marcos Pedro, inclusive, é o único que leu dessa história aí, porque não faz parte do run do Nick Spencer, vai falar um pouco sobre esse minissérie aí que foi escrita pela Lea Williams, né? Que ela é atualmente bem conhecida por escrever histórias do universo lá dos mutantes de Krakoa, né? X-Factor. Olha só, gente, eu só queria fazer uma pequena conversa de bastidores antes, que a Panini, ela lançou essa minissérie da Mary Jane em capa dura. Aí era... Tinha uma aposta lá dentro. Provavelmente alguém vai ficar muito puto com o Marcos na aposta, porque os caras vão chegar... Olha, tá vendo? Ó, uma pessoa comprou. Eu disse que alguém ia comprar. Filha da mãe. Vai, Marcos, vai. É porque a história é boa, é muito bem desenhada. A Lea Williams captou toda a essência do que é realmente o brilho da Mary Jane. E ainda por cima, ela deu uma aula bem básica de como funciona os bastidores de um cinema. Porque é justamente o que trata essa minissérie a espetacular e ênfase na espetacular Mary Jane, entendeu? Que é a MJ. O que acontece? Resumidamente da minha introdução, essa história ele vai justificar como que Mary Jane e o Mistério se juntaram para poder auxiliar o Peter Parker mais pra frente contra o Kindred, que aqui é chamado de O Condenado. Então, a história aqui, ela começa com a Mary Jane em Los Angeles, onde ela conseguiu o maior papel da vida dela, que é ser atriz de cinema, e conseguiu isso em um filme de grande orçamento para um diretor muito famoso do local, que é o senhor Cage McKnight. Contudo, o que ela não sabia é que, na verdade, o que ela descobre depois, que, na verdade, o Cage McKnight, no estúdio, era ninguém menos que o Mistério. Por que que o Mistério fez isso? Porque o Mistério, como vocês já devem saber, ele é um pet do condenado, do Quindred. Então, como o Mistério ele já estava com essa sensação de que ele estava condenado, por isso o nome do Kindred condenado, como ele já estava condenado a ir para o inferno e tal, o Mistério ele queria fazer uma coisa boa ainda pelo mundo, que é o quê? Ele fazia um filme da história dele. Ele foi para o inferno e voltou, filho. Ele já teve a cabeça estourada e tudo antes. Ele... Sim, mas ele exatamente, mas ele falou, mas aqui na história ele deixa bem enfático que ele está para morrer de novo, que ele vai pro inferno de novo, vai ficar por lá e não vai voltar. Essa que é a situação que está nessa história. E nesse caso, ele quer deixar essa mensagem, ele quer fazer a grande produção, o grande magnum opus da vida dele, ele é assim que ele fala. E ele, na verdade, ele fez toda uma manipulação para poder colocar Mary Jane na produção, porque ele precisava da Mary Jane para poder interpretar uma... o Paul vai poder me ajudar nesse ponto agora, que é um grande amor da vida dele, que ele que ele decepcionou. Então ele eu não sei quem é, Paul, ele teve quem é o nome da pessoa com quem o Mistério ele teve uma relação? Cara, a única personagem que eu lembro que era o interesse amoroso do Mistério foi criado numa web spinner do JMD Mateis, tinha que ser, né, porque o cara é mega fã do Mateis, do JMD Mateis, que contava uma aventura do passado em que o Peter e o Beck se encontravam num cinema porque ele era apaixonado pela menina, era amiga de infância dele e ela trabalhava lá como atendente nesse cinema. Aí, lero, lero, lero, o Mistério acaba sequestrando ela por acidente, eles acabam explodindo um negócio lá junto com o Aranha Jameson, e essa história, inclusive, ela é referenciada pelo Will Smith no Diabo da Guarda. Pois é, então é possivelmente ela mesmo, porque ele fala que ele cometeu um erro com essa menina e ele quer redimir-se desse erro dela, colocando esse grande amor da vida dela, na verdade, como a heroína do filme. Então ele vai contar a visão dele de toda a sua trajetória, de como ele era de uma simples pessoa que trabalhava no cinema até se tornar o Mistério, e, no caso, quem ele teve conflito durante esse tempo todo e que ajudou ele a se redimir nessa história é essa moça que se tornou a heroína, que é quem a Mary Jane vai interpretar. E quando a Mary Jane descobre sobre essa face do Mistério, ela meio já fica recente, né? Porque é um dos grandes vilões do Homem-Aranha, né? Tipo, é um dos grandes vilões, né? Se é, não sei. Não é. Enfim, mas... Pera lá, é um dos vilões do Homem-Aranha, porque grande, vamos ser sinceros, que ele não é, né? Exatamente. Então, nesse momento, ela fica um pouco reticente, mas ele fala sobre isso, que ele quer se redimir, fazer esse grande magnum opus dele, e que ele tem pouco tempo de vida. E ele quer fazer uma coisa boa, pelo menos no mundo, antes dele poder partir dessa. E então, a Mary Jane, ela aceita, ela fica... Ela sente a dor do Mistério, e ela vê que ela percebe que ele realmente não estava de brincadeira, ele não estava fazendo nada para poder criar uma armadilha e tal, para pegar o Aranha. Então ela aceita a proposta dele, porém ela faz uma seguinte contraproposta. Ela aceita fazer o filme dele, porém ela quer mexer no roteiro todo. Porque ela acha ridículo, ela começa a falar pro Mistério. Ah, porque as falas estão idiotas, o roteiro tá muito mal escrito, você coloca a moça sempre como a vítima, se você quer ela como a heroína. Então ela mexe em tudo. Então boa parte da história... Ela é os dois conversando por todo o set, aí tem toda uma apresentação de todo o set de filmagem, você consegue ver tudo, e ela explicando por que ela tem que mexer tudo isso e convence o Mistério a poder a fazer toda essa mudança que ela quer, em troca da ajuda dela. E os dois acabam, nesse papo, até metade da história, eles acabam ficando realmente amigos, eles criam um laço de amizade mesmo. E nesse caso... Enquanto está rolando essa produção do filme, né, que já mostrou tudo isso e já começa tendo essa produção do filme, quem fica sabendo sobre esse filme também é o Sexteto Selvagem, que é comandado pelo Abutre. Por que que o Abutre ficou sabendo disso e isso incomoda? Porque na produção do filme, um dos grandes vilões da história é justamente o Sexteto Sinistro, onde o Abutre faz parte. E o Abutre falou assim: ah, é? Vai fazer um filme sobre mim e não me chama e não me pede autorização? Beleza, nós vamos detonar esse filme, então nós vamos dar esse Oscar que vocês estão querendo. E eles preparam para poder ir nesse set de filmagem tocar o terror. Enquanto isso, a Mary Jane e o Mistério estão resolvendo uma coisa que começou a dar problemas que o próprio Mistério não não imaginava que ia acontecer. E é, como a produção é de um grande cineasta e deveria ser uma grande produção, ele acreditou que tinha dinheiro suficiente. O que ele não contava é que, isso, que alguém dentro da administração fez sacanagem e não passou para ele os detalhes sobre chamadas e tal, que é o próprio diretor que resolvia. E as coisas começaram a ficar atrasadas no pagamento. Os cobradores estavam ligando para ele e ele não atendia ninguém, né? Porque ele estava com medo de ser descoberto. Enfim, a produção foi toda dada merda. O que era para ser uma grande produção foi para, tipo, quase ser desistido. A Mary Jane vestiu a camisa da produção, ajudou o mistério a conseguir verba e conseguir fazer o filme para se tornar independente. Então eles puderam mexer em muitas coisas. E, enfim, o filme passou por a produção do filme passou por alguns problemas, mas o filme foi rodando. Enquanto isso, enquanto a Mary Jane estava voltando para outra parte do set para poder fazer outras filmagens, quem chega nesse momento? O Sexteto Selvagem. Eles causam o maior caos. A Mary Jane, no início, começa a dar conta do Sexteto Selvagem sozinha, utilizando todas as próteses do cenário para bater neles, porque ela já conhecia cada um deles. Então, assim, o Sexteto Selvagem é tão bucha, mas tão bucha, mas tão bucha. A Mary Jane consegue bater no Abutre com uma prótese de um dinossauro na cara dele. Cara, entendeu? Isso aí é meio óbvio, né? Porque todo mundo sabe que o Abutre é o pi do pi. Exatamente. É o seguinte, esse texto selvagem, ele aparece desde a época daquela caçada do Kraven, né? E que... do caçado, do arco do Hunter, né? E, na verdade, a formação dele, só pra deixar bem claro, né? O Abutre é o principal ali, naquele rompante que ele teve de liderança que nunca teve antes. E aí tem um Stegron no meio, né? Que é a versão genérica do Largato aí pra ele. Tem o Tarântula, que seria a versão genérica do Kraven pra ele, do C.G. Sikishi. Aí tem mais o quê? Sim. O Rino, o Rino já tá lá. Tem o Rino, que é o Rino original mesmo. Não é o Rino original, não é o Rino original. É o outro cara que vestiu a armadura. E também tem o Cobra. O Rei Cobra. Isso, o Rei Cobra. Se faltou, é mais irrelevante que esse que a gente falou. Não, tá certinho. É o Abutre, o Rei Cobra, Stegron, Rino. Então não precisava também de muita coisa também, né, Dona Mary Jane? Pois é, aí a Mary Jane conseguiu segurar... Aí só uma coisa aí, aí pra você ver, ó, a Mary Jane do meio-meia, ela detona o Abutre e a turma dele inteira. Um certo personagem de um certo MCU precisa de um filme inteiro e da ajuda do Homem de Ferro pra dar conta do Abutre. Não passa de um velho caquético. Ah, tá, mas Paulo, tá bom. Termina aí, Marcos Pedro, vai. Pois é. Então, nesse ponto, a Mary Jane já estava já bastante cansada, mesmo assim, né? Porque ela deu conta de 6 super seres, na verdade. E ela é humana, então mesmo assim ela ficou exausta. Mas ela segurou o tempo suficiente para o mistério, né, disfarçado de Sr. McKnight, de chegar no local do set com o pessoal da produção e ver que a Mary Jane estava cercada pelo Sexteto Selvagem. Nesse momento, então, o resto da equipe ajuda a Mary Jane a dispensar o pessoal da produção para não ter estragos, para salvar os civis. E nesse meio tempo, o mistério não se revelou, né, para não estragar o disfarce. Porém, em um dado momento, ele e a Mary Jane vão para um local que ficam escondidos. A Mary Jane, a pedido do mistério, pede para fugir. O mistério ajuda ela a se esconder. E o mistério, nesse momento, se revela pro Sexteto Selvagem. E ele sozinho deu conta dos 6, mandando eles pro meio de um cenário do deserto. Ou pelo menos fez eles pensar que estavam num deserto. Mas na verdade fizeram ele andar pra caramba até chegar num parque. E lá eles ficaram meio que hipnotizados. Então o mistério mandou eles para fora do cenário. E assim puderam continuar com a produção do filme. Lembrando um detalhe nessa história também, em um dado momento da história, antes da chegada do Sexteto Selvagem, a Mary Jane conversa com o Peter Parker via live, né? Faz usa um aplicativo e conversa com ele pra poder avisar, ó, eu consegui um grande papel e tal. Nesse momento, ela não fala pro Peter quem era que estava, na verdade, dirigindo o filme, que era o mistério. Então, pro Peter, ela falou que, na verdade, era o Mr. Knight mesmo. E ela falou que estava tudo bem, a produção e tal, e até o momento estava indo tudo bem, né? Enquanto isso, o Peter estava bancando o Homem-Aranha. Essa fase dessa parte 2 aí do arco do Nick Spencer, ela esconde várias coisas do Peter. Ela finalmente volta a ser uma personagem de relevância, que ela toma iniciativas próprias com as ideias delas, nem sempre contando com o Peter, né? A gente vai ver uma grande evolução sobre ela aí. Exatamente. E no final, tanto a Mary Jane quanto o Mistério, eles fazem um pacto. Do tipo, eu te ajudo, mas em algum momento eu vou precisar da sua ajuda também. Agora passando pra parte em que a coisa começa a engrossar pra vida do Peter Parker. A gente começou nesse podcast falando várias coisas que ia acontecer a partir da edição 37, né? Que serve como se fosse um preparo pra toda essa fase 2 aí da gente. E o Felga comentou algo que eu esqueci, né? O Kindred, de repente, demonstra de poderes altamente, assim... místicos poderosos, que ele é capaz de trazer à vida o devorador de pecados. E não traz a vida de qualquer jeito, não. Ele traz o devorador de pecados realmente devorando pecados. E aí tem um mega arco aí, em 6 partes, ainda com uma edição especial, que, enfim, é um vilão que o Paulo que vai falar, porque o arco original dele eu não sou muito fã. Eu não sabia disso, que revolta, cara. Só porque o Peter Parker é capacitista naquela hora e fica mandando o Cara, é uma das coisas que eu menos gostei que o Peter David fez. Então fica com você. Ok, então. Então, beleza, gente. Pra ganhar tempo, porque o Marcos falou 5 horas sobre a Mary Jane, então vamos tentar ser rápidos aqui. Olha só que absurdo! Pois é, né? Então, voltando lá. Devorador de Pecados, ele tava... É meio ridículo falar isso. Devorando os pecados dos vilões da Aranha, só que ele tava indo primeiro nos puxas de canhão. Overdrive, aí ele foi em alguns que o Aranha não tava, que nunca quase nunca enfrenta, tipo Laser Vivo, aí Gárgula Cinzento, aí ele ia lá devorar os pecados dele, quando devorava esses pecados, aí ele ficava com os poderes desses caras, e os caras ficavam, e com as maldades deles, no caso. Aí chega uma hora que ele olha assim, o Nick Spencer olha assim, tá aí, sou fã do Fanático, aí vai lá e pega ele vai lá e consegue também um do Fanático. E vira quase um Hulk devorador do pecado, porque fica mega bombadão e tudo mais. Só que nesse meio tempo, o que eles estavam falando. O que tava pegando é porque eles estavam atrás do Norman Osborn. Que o Norman Osborn ia ser uma das próximas vítimas. E o Peter não podia deixar isso acontecer, porque, enfim, né? O Norman tinha maldade demais dentro de si. Aí o que o Peter tenta resolver, ele vai lá e olha assim: gente, é mesmo, Aranha Verso, agora eu não sou mais uma franquia solo, vou pedir ajuda dos meus amiguinhos. Aí chama o Miles, chama a Spider-Gwen, chama a Madame Teia, chama... A Garota Aranha tava no meio, eu nem lembro. Ela quase nunca abre a boca. E a Mulher-Aranha aparece, porque a Jessica Drigo olha assim: cara, eu nem era da tua franquia quando eu virei da Turma dos Aranhas. Agora você é da Turma dos Aranhas, venha. Aí... Aparece a Anya, né? Que agora chama-se de Aracne, uma coisa assim, Anya, né? É, a Anya mesmo. Não, ela mudou Aracne. Pra Aracne. É, eu acho que... Aranha. É, sei lá. Aranha. Não, é porque Aracne isso, era... Só pra corrigir aqui. Anya é a Anya. Só que eu pensava que ela tinha começado como Aranha e tinha mudado pra Garota Aranha. Pois, porque teve até no Spider-Gedon. Teve essa mudança, ela de repente mudou de novo, sei lá. Mas enfim. Tinha sido isso. Okay. Quem tá é ela. É, e a única coisa aí é que você tá falando que ele chamou, mas na verdade supostamente tinha um plano rocambolesco da nova Madame Teia, né? Que é a como é o nome dela mesmo? A Júlia Carter. Só que a Júlia e o Peter tinham opiniões diferentes do que fazer com essa história. Depois que a Júlia ouviu o que o Devorador do Pecado ia fazer, que era tipo limpar o Osborn, aí ela falou assim, pode limpar o Osborn. Aí ela invitou ainda que a Teia, né, as mensagens do Teiaverso, sei lá o quê, dizem que isso é mais favorável, que isso tem que acontecer. E o Peter, não, eu não posso deixar isso acontecer. Por quê? Porque, assim, a princípio, tudo que o Devorador de Pecados, na parte que cabia aos vilões, que era limpar e deixar eles bondosos, era tudo ok. Só deu errado com um, que era o Overdrive, né, que traduziram, eu não sei como no Brasil traduziram. Que era o colega lá do Boomerang. Que ele, quando foi limpar esse cara ficou em coma. E aí, assim... Não foi por causa disso. Não foi por causa do Devorador de Pecados. Depois tem uma parte que a Carly Cooper explica, né? Não, ele voltou bem e tal. Só que aí, como as não ia ter mais condenações e tal, porque ele morreu e tal. Enfim, o imbróglio jurídico de um universo que os personagens vão e voltam, aí o pessoal acabou descontando nele porque ele não ia ser condenado, né? Então por isso que ele coisa, mas de resto não teve problema. É porque eu entendi que o Homem-Aranha não queria, porque no caso especificamente do Overdrive deu errado. Aí falou, não, mas tá vendo esse caso aqui? Não, a Kelly Cooper explica. Não foi isso. Ele ficou desse jeito porque ele levou uma surra. Enfim, o Homem-Aranha achava que mesmo que estivesse fazendo um bem aos vilões de limpar a alma deles, alguma coisa tipo, não era legal matar a pessoa. Meio que fosse uma morte de 3 minutos. Mas, assim, aí o Norman ficou sendo cuzão com todo mundo, até que o Peter olhou assim e disse assim, cara, ontem eu assisti um filme muito legal, Batman Begins, eu aprendi um negócio. A regra de não matar também serve como não salvar. Aí se fode aí, otário. Aí o Vorão de Pecados foram todos pegados do Osborn e, inclusive, as lembranças dele com o grande amor da vida dele chamado Gwen Stacy. Porque um minuto antes ele estava falando que tinha namorada Gwen Stacy. Agora ele... Eu nunca olhei pra ela, eu juro. Na verdade, depois a gente sabe que ele tava falando a verdade, né? Mas na verdade é o seguinte, o Osborn tava muito, muito filha da puta mesmo aqui. Ele tava tipo assim, vem em mim pro devorador de pecados, né? E ele achava que podia competir. Essa história do fanático mesmo, ele tava mantendo um fanático no Instituto Ravencroft. E aí, de repente, o devorador de pecados encara o fanático e rouba também os poderes do fanático. Tem um detalhe na questão do fanático. O fanático aí, ele já é o fanático pós a minissérie dele, onde ele já ele recupera os poderes dele do Sitorak, só que ele ele consegue desfazer a influência do Sitorak. Então ele já é o novo fanático com um novo uniforme. Ali, o Tak, no meio dessa bagunça do devorador, né, ele tava fazendo isso e tava angariando um monte de seguidores. Era importante, né? E de repente esses seguidores tava dando uma de... Como é que é? Quem é que fez isso mesmo? Acho que foi o Coringa do Gotham, né? Uma coisa assim, daquela série Gotham. Espalhou um monte de gente, começou a usar máscara que nem a dele, disse que ia também devorar os pecados das pessoas, e aí cada um tinha seu julgamento próprio. Só que em determinado momento ele distribuiu um pouco dos poderes dele pra essa galera, deixou essa galera um pouquinho mais forte. Por quê? Porque apesar de guardar os poderes da galera, ele sozinho não podia infiltrar-se no Instituto Ravencroft desse jeito. Então o que é que ele precisou de um, vamos dizer, de um despiste, né, pra atrair a galera lá, pra ele invadir. Enquanto ele tava invadindo o Instituto Ravencroft, ele direcionado atrás do Osborn, né? Então, parte dessa saga aí é o Homem-Aranha conversando com várias, e por isso que aparece vários personagens do Universo Aranha, né? O Homem-Aranha vai pedindo opiniões. Miles, o que é que você acha? Você acha certo eu deixar o Osborn mudar artificialmente desse jeito? Aí o Miles, pô, no meu universo o Osborn lá matou você, cara. Eu não confio no Osborn, eu me arrepio toda vez que eu vejo no Osborn. Aí já com a Gwen, que é de outro universo, né? Ela fala, Peter, para de ficar achando que eu sou a mesma pessoa, cara. Não tem nada a ver. Eu faria de um jeito diferente e eu posso me proteger também. Eu não sou a Gwen que morria fácil com Osborn. E aí, enfim, ele vai perguntando de cada uma. Pra tu ver como ela a Gwen do 65, ela adora esculhambar a Gwen do 66, né? A primeira vez que ela fala isso. Eu não tenho pescoço frágil, só ela. Pois é. É por isso que vai se reunindo várias pessoas, né? Porque ele vai ao mesmo tempo pedindo a sua opinião e de repente a Madame Teia lá decide que não, que o Homem-Aranha devia, na verdade, deixar o Osborn ser pado, né? Vamos dizer assim. E aí tudo se conclui nessa edição 850. Tem uma briga fenomenal e pareceu simples aí o que o Paulo falou, que o Homem-Aranha apenas não, vamos deixar o Osborn eu não vou deixar morrer, mas na verdade tem uma briga danada que dura edições, é uma das edições maiores que tem aqui, né? Que essa é o equivalente a 49 a edição 850, né? E aí, no finalzinho... É uma edição dividida em capítulos, né? Em torno do Duende Verde, né? E aí, assim, apesar de tudo, e de que em determinado momento eles lutam até juntos, né? Que o Osborn, inclusive, volta a se vestir de Duende depois de muito tempo, né? Ele tava virando várias coisas antes, até... Duende Vermelho, mas nunca mais tinha virado o Duende Verde. Aqui ele volta a usar a máscara. Enfim, o Peter chega a eles lutarem juntos. ele salva. O Osmo tinha uma maneira de escapar todo mundo dali, porque tinha um tipo um submarino nessa parte inferior aí do Instituto Ravencroft, que é até explorada na minissérie do Ravencroft, né? Eles exploram os subterrâneos do Ravencroft, como se o Ravencroft fosse um lugar tão maldito que nos passados tinha uma maldição já para ser tudo de ruim naquele terreno. E aí, pelo visto, o Osmond preparou até um método de fuga, que é esse submarino aí. Só que aí, no último instante, o Osmond é tão filha da puta que, como o Paulo falou aí, o Homem-Aranha falou uma coisa, sabe, porque eu não vou salvar você, não. Largou o Osmond lá. A verdade é porque o submarino era amarelo e quatro caras ingleses entraram no submarino e saíram antes do Osmond poder entrar. E assim, em vários momentos você acha que tanto o Homem-Aranha vai largar de piso do Osmond nessa briga aí, quanto também o Osmond vai tentar matar o Homem-Aranha. Mas aí no decorrer da história eles estão bem parceiros, vamos dizer assim. Então, o Osmond ainda é mal aqui, tá? Não tá limpo ainda das maldades dele. Mas ele no final, assim, ele é tão, fala uma merda tão grande assim, o Homem-Aranha, eu tô tentando lembrar exatamente acho que ele fala. Mas ele zoa com a cara do Homem-Aranha, e me falando uma coisa, você pode estar até sendo um tranquilo agora, um cara legal, mas daqui a pouco você vai fazer merda e vai matar mais alguém. Aí ele larga a mão. É que ele começa... Não, é que o Norman falou assim, na verdade o corno fui eu, você era o outro. Porra, Paulo. É quase isso. E o pior é que o Osmond tenta provocar a Gwen, né? Que ele até fala que a Gwen, assim, ó, você não isso. É igual a Gwen que eu matei, né? Ele tava sendo bem filha da puta lá mesmo. E aí, essa parte de se o Osmond vai ser limpado, se livrar dos pecados deles, a gente só aparece no começo da próxima saga, que é o do Last Remains. Então, meio que o Nick Spencer tem essa mania de o final meio do que deveria ser uma saga é meio que o começo de uma outra. Fica meio malucão assim a organização de arcos de histórias do Spencer a partir daqui. Então em Last Remains, que é um mega arco de mais de 12 edições, se você contar também as duas edições de epílogo, né, que é chamado de post-mortem, né, é gigante. E ela acontece em parte nas edições mensais normais e outra parte nessas edições... Tipo o que foi no Hunter, né? É lições.lr, tá? Então é pra se organizar, pra gente não tomar muito tempo aqui. Quando o Osmond é largado lá, o Devorador de Pecados mete a bala nele, né? Limpa, mata o Osmond, limpa os pecados dele. A princípio deveria absorver os poderes dele. Só que aí o Kindred resolve de mudar de ideia. Ele meio que sacaneia, né? Trai o Devorador de Pecados. Tira todos os poderes que ele tinha lá, que era como se fossem umas coisas endemoniadas lá, os pecados, né? E larga a mão nessa energia, esses poderes, nos coleguinhas do Homem-Aranha. Que estão naquele submarino saindo lá pra ir pro rio Hudson, né? Que eu acho que é o rio que escapa lá. E aí fica um monte de personagens, aranha, né? Amigos do Homem-Aranha, tudo endemoniado pra atacar o Homem-Aranha no submarino. E mesmo depois, quando eles escapam lá do submarino, ainda tem... Eles estão perturbando em Nova York e querem atacar lá. Então essa história é meio atropelada, né? Tem umas coisas que acontecem na frente. E a gente só sabe depois por que foi desse jeito e por aí vai. Mas a gente, de repente, vê o Homem-Aranha invadindo o Sanctum Sol. O Toro pedindo ajuda do Doutor Estranho, conta mais ou menos o que aconteceu pra ele. Aí o Doutor Estranho, tá, vou tentar resolver aqui, né? Eu acho que uma das personagens que invade o Toro lá, acho que é a Silk, e aí tenta provocar o Homem-Aranha, né? Ela fala como se fosse o Kindred, né? Ou o Condenado, como tá falando o Marcos Pedro aí, ameaçando ele lá. Aí o Doutor Estranho fica meio assim, peraí, essa história parece ter muito mais coisa do que parece inicialmente, né? Enfim, tem várias direções dessa história. Eu vou falar alguns e vou deixar outras para os meninos também falarem, tá? Mas uma delas é a história do Doutor Estranho tentando ajudar o Homem-Aranha, né? E tentar livrar os coleguinhas deles que estão tudo endemoniados, né? Então o Doutor Estranho diz, olha, para chegar até a pessoa, esse demônio que tá possuindo seus colegas e que você não sabe direito nem quem é, só sonhava com ele, essa coisa esquisita aí, vamos pedir ajuda a... Aí vem outro item mágico que também fazia parte das histórias do Homem-Aranha que eu não sabia. Que é a tal da mão do Vixante. O Homem-Aranha, de vez em quando, pisa o pezinho dele no místico, só porra. Essa mão do Vixante, a última vez que eu lembro de ter sido usada foi o Straczynski naquele arco do Shade, que aqui no Brasil virou Sombra, que o Tô tentando olhando assim, peraí, eu vou usar aqui o Agamotto, eu vou usar na minha própria minissérie, que nunca rolou, então toma aqui a mão de Vixante, usa ela e volte e entregue quietinha depois. É. O Homem-Aranha já sabia que o Doutor Estranho não ia... Eu já imaginava, né? Não ia usar, já deixou lá de sobreaviso a gata negra. Vem cá, se eu não pegar essa mão do Vixante aí, que é uma porta pra eu... É que tem um lance, né? Quando o estranho vai lá e começa a usar, ele fala, peraí, tem algo errado. Ele percebe que tem algo errado, mas o Homem-Aranha já tinha deixado a Gata Negra de sobreaviso, né? Não, já confiava que o estranho... Sim. Então aí deixou a Gata Negra de sobreaviso, qualquer coisa der errado, você avisa aí pra roubar isso aí, que eu vou precisar desse item aí pra tentar ir direto achar o Kindred. No meio do caminho, o Dr. Strange fala assim, vem cá, tem algo estranho com tua alma, cara. Ô, mano, que é isso, cara? Respeita aí. Não, tem sim. Não vou usar a mão do Vichante, não, que capaz de bananar. Até eu saber o que aconteceu, não vou usar. Enfim, a Gata Negra acaba roubando a pedido do Homem-Aranha. E ele, mesmo assim, entra nesse lugar místico aí que... Eu não sei explicar direito o que é, como uma terra dos sonhos do Homem-Aranha, e que equivale também ao que a Madame Teia conhece lá, como se fosse o caminho da Teia, né? Enfim. É uma dreamscape danada, uma projeção, uma terra astral vinculada muito ao Homem-Aranha. Pelo menos é isso que tentou achar. O Homem-Aranha passa por um monte de terror, de ver um monte de coisa absurda, até que ele cai como se fosse num cemitério particular, né? Em que a gente vê ao longo das edições que o Kindred tá desenterrando umas pessoas desse cemitério particular aí e colocando como se fosse uma mesa de jantar. Então você que ouviu nosso podcast lá do Príncipe Duende, já começa a ficar cabreiro. Que porra é essa que o cara tá montando um jantar? Onde que eu vi que um vilão fica montando um jantar e gosta tanto de jantar de família, né? Se você não tinha dúvida nenhuma, no prólogo dessa história, o Norman Osborn, que realmente foi limpo, os pecados dele foram limpos e tal, todo, digamos assim, preocupado, assim, reconhecendo que ele é o problema de várias coisas, afirma pela primeira vez que o Kindred, e ele já sabia disso, né? É o filho dele. Ou seja, o Kindred, pra ele, é realmente o Harry Osborn. E aí ele fica assim, não, eu tenho que ajudar meu filho, eu fiz tanto mal ao meu filho, por aí vai. E só tem uma pessoa que eu sei que meu filho vai ouvir e que vai me ajudar nessa história, e que é a Mary Jane. E aí, de algum jeito, a Mary Jane também tá voltando pra cidade naquela época. Eu não sei se ele convenceu ou deu um jeito a Mary Jane visitar a cidade naquela época. E aí, no meio do caminho, quando a Mary Jane tá voltando também de táxi, ela é abordada por um monte de demônio, aranha que tá atacando a cidade, e que é aquela coisa mal resolvida lá, em que o Dr. Strange vai tentar excomungar eles. Só que, na verdade, antes do Dr. Strange excomungar, o Homem-Aranha encontra-se com o Kindred, né? Tem uma briga inicial, e o Homem-Aranha só pede uma coisa. Vem cá, Kindred. Você e eu não tem nada a ver com meus amigos aranhas. Tire os demônios dele e resolva seu problema comigo. E aí, realmente, ele tira os demônios dos coleguinhas, aí o Dr. Strange, ao mesmo tempo, chega lá e ajuda a salvar o problema da invasão, do ataque que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a Mary Jane é salva pelo Norman Osborn, e os dois vão ter um arco... um caminho em particular, em que eles vão planejar um jeito de ajudar o Kindred, né, de salvar o filho dele. Enquanto isso, o Doutor Estranho, junto com todo o povo aranha, vai também encontrar um jeito de ajudar o Peter Parker que sumiu, que foi nessa missão doida lá. E paralelamente, ainda, se não faltasse mais coisa, né, o Devorador de Pecados é recuperado, os seguidores dele salvam ele lá, ele parece que ainda tem a arma lá que é capaz de tirar os pecados dos outros, né, e fala assim, não, peraí. Eu tenho ainda essa missão de pegar o Homem-Aranha, de matar o Homem-Aranha, de resolver tudo. Eu sei o cara que pode ter os poderes certos de achar o Homem-Aranha, caçar o Homem-Aranha e matar o Homem-Aranha. É o Morlun. E aí, o que ele faz? Ele sacaneia os seguidores deles, infecta os seguidores dele com aquele vírus do aranha daquela fase lá. Pra quem achava que o Nick Spencer não ia aproveitar nada do Dan Slott, hein? Aquela fase lá da Ilha das Aranhas, de que todo mundo virou aranha. Infecta os companheiros dele com aquele vírus. Isso atrai o Morlun. Tem uma briga ferrinha entre ele e o Morlun. E dessa vez, o Morlun quase pega ele, mas ele tinha armado uma armadilha lá pra arma dele disparar e ele roubar os poderes do Morlun. Então esse é o desenho de quase boa parte da história. Só que aí essa é dividida na parte LR, boa parte do que eu falei aqui é na parte LR, e a parte da briga mesmo do Homem-Aranha e do Homem-Aranha finalmente descobrindo quem é o Kindred é na revista mensal. Paulo, você viu esse encontro aí, o que é que você achou desse encontro aí? Porque esse encontro inclusive remete a várias coisas do Brand New Day, né? Ele fica jogando o Nick Spencer. É real, não é real, e aí? Não é nem do Brand New Day, é do One More Day. Porque é das últimas páginas do One More Day. E o Nick Spencer chegou e disse: Olha, Mark Miller, eu quero que você faça o desenho e faça igual, não é nem parecido pra não disfarçar que copiar. Copie o máximo que você puder dos enquadramentos de tudo. Você tem que ser aquele negócio ali. Eu só vou mudar uma coisinha ou outra na fala, que é o Peter notando: cara, eu já passei por isso antes. Que ressaca doida foi essa? E ele entrou encontrando. E não sei se foi proposital ou não. Tinha uma fala ali do Harry nessa história, nesse epílogo, que é aquela do... Como é que ele falava assim? Falando no demônio, uma coisa assim, né? Falando no diabo, ele aparece. Não, é. Se você falar no diabo, ele aparece. Porra, aquilo ali, eu não sei se foi proposital ou não, mas se viu muito pra esse ar. Se viu muito. O Nick Spencer costurou esse... Porra, essa frase é a frase-chave que eu preciso dessa história. Assim que o cara, ele fala isso de novo, o sonho, o Peter... Pera lá, falar no diabo que ele aparece. O diabo. Já sei quem você é. Ele acorda, aponta pro Kinder, já sei quem você é. Aí o Kinder vai lá, tira a máscara e fala, te peguei. Só que o problema é que, aparentemente, essa versão do Harry Osborn que o Mark Bagley desenhou, ela andou comendo muita pizza nos últimos tempos, ele tava com a cara tão inchada que parecia o Norman. Eu lembro que o Paulo ficou hiper confuso. Tem umas coisas que fica difícil, né? Porque tem umas horas que tanto o Norman quanto o Harry são desenhados idênticos. Eu lembro que o Paulo ficou hiper confuso nessa história, mas assim, a gente ficou, todo mundo, daqui a última parte, peraí, isso não pode ser o Norman. Se tem um gotcha, tem que ser o Harry, apesar de parecer. Mas em algum momento, sabe o que é foda ainda? O Nick Spencer vacilou e colocou o Norman falando gotcha lá no meio do Devorador de Pecados, em determinado momento. Aí você que ferrou essa história. Mas enfim, tinha que ser o Harry mesmo. Agora, vale ressaltar, gente, pra todo mundo que é leitor nessa época, apesar de estar sumido na fase do Nick Spencer esse tempo todinho, o Harry tava vivo. Tava se dando bem com a família dele e por aí vai, né? Que é o Harry que voltou no Brand New Day. Só que quem é esse Harry mesmo? Ou esse Harry é um demônio? Ou o quê? Porque essa história deixou tudo muito confuso, né? Só pra a gente contextualizar, quem não tenha se lembrado do anterior, no anterior, ele fala esse te peguei em vários e vários momentos durante a fase dele lá no legado do Osborn, ele... Que você ouve do podcast. Usa isso aí, ele usou isso, tipo, no bonequinho que ele que tava na caixa, bonequinho doente que tava na caixa, o sistema de defesa usava gotcha, o testamento dele, ele só entregou uma caixinha pro Peter, na caixinha estava escrito gotcha, aí quando teve aquele negócio lá dos pais do Peter, e o Peter descobriu quem era por trás de tudo, aí era uma mensagem em loop infinito do Duende Verde, gotcha. É uma característica bem fundamentada do Harry. Como o Coveiro falou, o Norman ter falado isso, e não é uma frase que ele use muito, acaba sendo meio uma pequena cagadazinha do Spencer, porque, tipo, é um daqueles joguetes que a gente não sabe se foi de propósito ou não, mas que dá pra amarrar bem. Um outro que eu lembro era a galera pegando as histórias antigas do Stan Lee, do Toctopus, e mostrando o quanto ele era viciado na palavra superior. Enfim, aí essa história da mensal, que tá dizendo o Bagley, cara, é esquisitaça, porque são 5 edições aí, no meio do Last Remains, em que ele pega o Peter e bate o Peter, e mata o Peter, que é o pescoço do Peter, de uma maneira que mate e ressuscite de novo, enfim, fica meio confuso. Ele espanca, é violento. Não, é porque ele matou ele naquele plano astral lá do Aranha, e aquilo era tipo uma forma de levar a consciência dele pra aquela outra dimensão do Onimordei. É bem maluco, mas é... Não, e é muito brutal, sabe? Parece que ele diz assim, não, eu tô com raiva de escrever Homem-Aranha, vou descontar todo o meu ódio, os leitores ficarem assim, assustados, de tanto que o Homem-Aranha vai apanhar aqui. Então quem ia tá apanhando feito condenado mesmo, como a gente fez a piada, é o Peter. E aí nas edições LR a gente vê um pouco da história se desenrolar, porque na outra é só porrada. Então a gente vê a turma do Homem-Aranha chegando naquele cemitério lá que o Kindred, né, o Harry, ou assim a gente acha, desenterrou os mortos, encontra lá o Devorador de Pecados, que queria caçar eles também, tem uma briga lá, só que aí a Madame Teia, né, fala assim, sabe da coisa, ele quer devorar os pecados, assim, vem cá, atira em mim. E aí quando o Devorador de Pecados atira nela, meio que puxa aquele poder dela, de ter acesso a teia do plano astral lá, aquelas coisas dela, e dói do Devorador do Pecado de uma vez só, assim. Ao mesmo tempo, a gente vê o plano do Norman Osborn em ação, né, pra salvar o filho dele. O que acontece? Ele manda Mary Jane na frente, ele já tem um acordo com o rei do crime aí, né, de ajudar a pegar o filho dele usando os poderes daquele Mancha, né, que é um personagem que cria vó buraco negro, assim, mini buraco negro. A Mary Jane vai na frente, meio que deixa o Kindred meio afetado assim, meio perturbado. Porque você tá aqui colocando perigo, isso não é sobre você, se proteja. Porque ele sabia que o Harry tinha um certo carinho pela Mary Jane, sempre teve. Em algum momento dessas histórias, histórias aí, a gente inclusive vê, eu até queria perguntar pra você, Paulo, é realmente o desenho do Saul Buscema mesmo, né? Foi na Espetacular 200. É, eles pegaram uma página da Espetacular 200. Exatamente, porque eu só era dúvida se era realmente os originais mesmo ou não. Então, era aquelas mesmas edições, mostra o quanto o Harry realmente valoriza a opinião da Mary Jane e respeita, né? E por isso que ela é uma peça fundamental em todo o arco aí do Nick Spencer. E aí você vê que o Norman sabia disso, ele na verdade manda ela na frente justamente pra ser um boi de piranha, porque no momento que ele tivesse meio confuso, o Norman ia aparecer como um duende, supostamente atacar a Mary Jane pra deixar o filho dele ainda mais perturbado, e na hora que ele fosse se afastar lá de todos, aí o ia dar a ordem pro rei do crime, acionar o Mancha e criar como se fosse um vórtice, sei lá, uma carapaça com o poder do Mancha? É Mancha mesmo, né? É Mancha. Não era aquele cara do... Foi o negócio que eles fizeram Império Secreto. Sim, mas foi com os poderes do Mancha. Isso, exatamente. Mas ele usou o poder do Mancha pra aquela energia aparecer diretamente em cima do Kindred, né? E aí prende ele. Uhum. É como você falou aí, é como se o equivalente invoque aquela cápsula de poder lá. O rei do que tinha essa tecnologia, né? Fez questão de desenvolver ela, né? E usar a favor dele. E aí prende o Kindred, né? O ossinho a gente achava. Vale ressaltar, no momento que o Devalo de Pecados foi inutilizado aí nessa saga, depois de ficar doidão aí, eu acho que em determinado momento ele morre mesmo, ou supostamente morre. É, ele dá um tiro na cabeça. É, supostamente. Ele se mata porque ele não aguenta, né? É que ele descobre que ele tava sendo manipulado pelo capeta e se mata. É. E aí, todo mundo volta a ter poderes, todo mundo volta a ser mauzão. Menos o Norman, entendeu? O Norman tá todo momento fingindo aí, a gente só descobre durante o epílogo do Last Remains, que é o post-mortem, né? E que você vê que ele tá fingindo pro rei do crime que continua um mauzão e tal, não sei o quê. Mas ele tá todo compadecido de ter feito mal ao Harry. Pede desculpas ao Harry, mesmo o Harry lá preso. Você vê que ia ter um pouquinho de reação lá do Kindred, né? A gente tá achando que ele não tem reação, mas acho que em determinado momento aparece uma cara triste, umas lágrimas lá. Aí o Peter aparece no final de uma dessas edições do epílogo, meio que tentando entender o que que tá acontecendo, né? Ele ainda não sabe se engole, se é um plano do Norman ou não. E aí ele percebe que o Norman tá ainda sem os pecados, né? Tá livre, tá limpo. Só que não confia plenamente. Aí nesse epílogo também a gente vê que o Overdrive volta, e aí tem uma relaçãozinha, uma extingadazinha entre a Kelly Cooper e o Overdrive, como se fosse um flerte entre eles dois. Tem uma ponta pra história do Senhor Negativo, que a gente vê o Martin Lee aparecendo pra bater na porta lá do Fist, né? E pedir ajuda à Tia May. E também tem uma ponta do plot maior que a gente vai ver, que é da Kelly Cooper, quando vai fazer uma exumação dos corpos, né? Ela acha um corpo extra, que não tava lá. E aquele corpo extra, mais pra frente a gente vai saber, mas eu vou adiantar pra aqui, é o corpo do Harry. Tá lá com o corpo do Harry perdido lá. É, pra causar má confusão aí. Que é o Kindred, é o Harry, mas tem um corpo aqui. Então quem é esse aqui, né? Gente, só pra fazer aqui uma lembrança pra vocês. Se lembram quando vocês eram crianças, ou nem tinham nascido ainda, tava tendo a saga do clone, e já tinha uma porrada de clone do Homem-Aranha, aí de repente aparece o cadáver, antigo clone 5 anos atrás, e depois os roteiristas comentaram que o roteirista não teve essa ideia, e os outros tiveram que seguir sem saber o que fazer com isso, e nem o que criou essa ideia sabia o que fazer com isso, e tiveram que ficar enrolando durante 6 meses. É uma coisa assim, só que dessa vez o cara sabia o que fazer, e ficou bom. Ah, bom, eu ia até bater em você, porque o Nick Spencer tava sabendo o que fazer. O que acontece é que talvez ele tivesse um ritmo um pouco desacelerado aqui, e aí de repente ele via assim, não, preciso de mais páginas. E aí, tome edição 850, tome edição 50, tome edição LR, e depois tome, não satisfeito, Giant Size alguma coisa. The Last Remain, assim, eu acho que se o Spencer tivesse encurtado umas partes, seria sido um arco melhor, porque é um arco que tem muita coisa acontecendo, né? Principalmente a parte quando envolve lá, porque assim, ele vê que a partir daqui é meio que ele começa a soltar, né, as diretrizes pro, vamos dizer assim, para aquilo que vai ser concluído no final já da saga. Então, tem a parte do Kindred, a revelação, pra onde vai e tal. Quando acaba o Lost Remains, o você acha que já tá todo o mistério resolvido. Só que o diabo do corpo do Harry é que pode tudo. Exatamente. Quando na verdade ele ainda coloca mais coisa, né? Você tem a parte de um arco que só vai lá na frente voltar, que é a história do Doutor Estranho, né? Porque o Doutor Estranho tá lá no plano astral, no mundo do sonho, sei lá o que lá, com esse fã-clube do Aranha aí, né? E aí ele fala pra esse fã-clube do Aranha, vocês vão pro mundo real que eu vou lidar com esse negócio aqui, né? E isso aí fica, tipo, praticamente desde Last Remains, só vai voltar lá na Guerra Sinistra, praticamente, esse plot. É porque aquele negócio, ele queria fazer esse plot desde o começo, só que ao mesmo tempo vinha a porcaria do Jason Aaron, olhou assim, eu quero matar o Mephisto só pra ver qual é. Aí ele teve que ficar enrolando. É o pior que tá, o Mephisto tava fudendo tudo ali do Mephisto do Jason Aaron, realmente. É, cara. Se o Jason Aaron tivesse quebrado a mão nessa época, esse Ruan teria sido muito melhor. Mas enfim, o lance todo é que você... É, tava todo mundo nessa época comemorando, porque parecia que a missão do Nick Spencer era desfazer, só que se ele só desfizesse o One More Day, ficava complicado. Mas o que era importante é que ele queria remeter que o One More Day era algo que o Peter, de repente, podia ter conhecimento e ele podia se lembrar que ele teve uma vida modificada ali, um casamento alterado. Isso, na verdade, o Nick Spencer, mesmo que ele não resolvesse 100%, ele deixou bem claro que isso aí, de fato, as duas vidas, vamos dizer assim, as duas realidades, existem, de fato, pro Homem-Aranha, né? E isso foi, acho que, a peça fundamental aí, né? Até esse momento desse arco aí. Depois vai saber mais pra frente que ele tinha planos mais ousados de modificar muito mais, né? De fazer muito mais retcons na vida do Homem-Aranha. Mas até então tava a galera comemorando muito já, muito mesmo. Bom, vamos voltar então agora para alguns arcos antes de chegar agora no outro grande final do Spencer que tem. E aí eu tinha esse plot aberto aí do Martin Lee, essa história de demônios soltos, os pecados das pessoas voltar para os respectivos corpos. Chegamos aí no arco aí do espaço negativo aí. Isso é um arco pequeno, duas edições. Então, esse arco negativo, ele, como o Cover falou, ele prossegue a parte do Restos Mortais, que é como ficou conhecido aqui no Brasil pela Panini. E um desses pecados estava retornando justamente para o Martin Lee. Esse arco simplesmente foi para poder explicar um pouco quem não conhecia o Senhor Negativo, conhecer um pouco mais. E como curiosidade, o período que saiu essa edição, que foi em setembro de 2001, que é na Espetacular Homem-Aranha número 30 aqui no Brasil, foi basicamente no mesmo período que estava bombando o jogo do Marvel's Spider-Man, e justamente um dos grandes vilões do jogo é o Martin Lee também. Então, tanto é que na história aqui também, você tem uma grande referência a um dos locais que são muito mais recorrentes ao jogo, que é o Instituto Festa, que é o instituto que foi fundado pelo Martin Lee, que é uma instituição filantrópica, né? Que é cuidado pela tia do Peter, que é a tia May, né? Assim como no jogo. Só um spoiler pra vocês, galera. Toda vez que a tia May entra nesse festa, ela morre. Não dessa vez. Só uma pergunta. Traduzido no Brasil como festa? Porra, velho. Porque em inglês é feast, tipo, satisfeito. O que faz sentido, porque eu estou alimentando os pobres, as pessoas pobres lá de Nova York, né? Aí, de repente, fica festa... Sim, ficou festa. Aqui nessa história a gente vê a parte onde o Martin Lee, ele tá escapando da galera dele, que faz parte do bando dele do pessoal do que é comandado pelo Senhor Negativo. Ele tá fugindo de duas coisas. Tá fugindo dessa galera, mas tá fugindo também dos pecados dele, que foi limpado, né? Dos fantasmas. É que na verdade é o seguinte, os demônios querem que ele volte a ser, né, o Senhor Negativo, né? Só que ele foi. Só que como ele não permite, né, que os pecados voltem, e aí olha aqui. Que o festa lá é lugar inacessível para pecados, né? Isso, exato. Não ele, sei como, então eles resolvem usar a força bruta do vamos dizer assim... Da gangue negativa. Festa, pô, é que ele tá do lado do mais poderoso avatar do Galactus. Então ele tá protegido ali. Avatar não, Arauto. Arauto, isso. Arauto. A dona Arauto. Senhorita May Parker. A babá do Galactus, na verdade. Ah, tá bom. Então, voltando, nesse momento em que o Martin Lee tá dentro do Festa, ele acaba meio que contando, enquanto ele tá encurralado, ele acaba contando um pouco de quem ele é, na verdade. E resumindo bem rápido essa parte da história dele, porque depois vem a parte do Parker, na verdade eles estão tendo uma conversa. Enquanto a gangue negativa tenta entrar, é nessa parte da história que nós sabemos quem é, na verdade, Martin Lee. Que, na verdade, Martin Lee não é Martin Lee. Ele, na verdade, é um nome que esse cara, que é um assaltante qualquer, um traficante qualquer, ele rouba o nome da pessoa realmente Martin Lee, que ele matou durante uma das suas operações. Então, ele assume esse nome de Martin Lee, assume todas as posses desse cara e se torna a pessoa com que ele é. Então, esse Martin Lee, na verdade, o nome dele real não é isso. E não é revelado o nome real dele. E outra coisa que é interessante notar nessa história também é que o Martin Lee, ele tem um problema, ele tem dupla personalidade, né? Ou a consciência desse Martin Lee, entre aspas, fica abduzida quando o senhor negativo se manifesta. E em um dado momento, quando o devorador de pecados, ele é morto, ele se mata, parte, na verdade, desses pecados entram no Martin Lee de volta, né? Porque ele, quando o devorador de pecados atira no Martin Lee, que na verdade o devorador de pecados não iria atirar no Martin Lee, ele só atirou quando o senhor negativo se manifestou. Quando se manifestou, o devorador atirou. E isso expulgou os pecados dele. E o Martin Lee voltou a ser uma pessoa normal, como ele gostaria de ter sido sempre, e ficou como um vagabundo nas ruas. Logo em seguida, ele sempre teve essa personalidade meia dupla mesmo, né? Sim, exatamente. O alter ego dele era bonzinho, o outro era lá. E aí, enfim, só meio que externou. Analisou isso com esse tiro aí do devorador. Exato, mas segundo... Você tá dizendo, não, pra instante, você tá dizendo que tinha um vilão com dupla personalidade e tava arrependido de ser malvado e desesperadamente correu pra Tia May e pro Instituto Festa de ajuda enquanto ainda... Ah, e ele ainda tava bancando um mendigo por aí. E ele foi lá e pediu ajuda pra Tia May pra continuar sendo bonzinho. No final, vira malvado. Carai, você volta pra casa é um plágio. Não, e outra coisa, né? Quando ele decide voltar a ser o que era o Martin Lee, foi meio que o Martin Lee bonzinho, dizendo que, olha, se por acaso isso. Eu continuar... aqui, capaz de machucar a May. Então eu vou aceitar virar o filho da puta que eu sou quando me transformo. E pronto, acabou-se. Isso aí já é o final dessa parte. E aí, assim, paralelamente, só queria comentar uma coisa sobre esse arco aí, que é a parte da família do Osborn, né? Em que a gente sabe que o Osborn tá todo arrependidão, acha que é justo que a esposa dele saiba que o filho dele tá preso lá, que é o Kindred, chama ela, no começo ela reluta, né? Ali reluta, não sei o que lá, ele não tá assim desse jeito e tal. Em determinado momento a gente vê que o neto dele já tava desconfiado que o pai tava armando. Desconfiado não. Porque ele sabia. Tanto é que nessa parte da história, quando os dois estavam conversando, porque o Parker... Olha só, ele não sabia porque, na verdade, o Harry que ele voltou lá a lidar com ele é o Harry bom. Então, na verdade, ele tava desconfiado que realmente não existia isso ainda. Então, mas vou contar um detalhe que você deixou... Deixa eu contar, então, um detalhe que você deixou escapar. Nessa parte aí, que é a parte que eu ia contar do Homem-Aranha, o Parker já está lá no apartamento conversando com a esposa do Harry. Nesse momento, chega o Norman pra poder conversar com o Parker. Só que os dois conversam pra poder... O Norman fala, ó... o Parker, na verdade, conta pra Liz. Ó, Liz, na verdade, o Harry voltou a ser duende, deu merda, deu ruim e tal, e ela não aceita. Só que o Norm estava escutando. E o Norm virou pra mãe dele, pra Liz, e falou, ó, o Parker não está mentindo, ele tá falando a verdade. Aí ela fala assim, nega, e ele fala assim, não, eu sei, vou mostrar pra vocês que o Peter tá falando a verdade, meu pai realmente voltou a ser o duende. Ele vai no local secreto do pai dele, aciona com o código secreto do pai dele e mostra todas as tem quinquilharias lá. E aí a Liz já fica maluca. Sim, a primeira coisa, essas quinquilharias ali já deviam estar há muito tempo, porque... Estavam. O Harry sempre teve aquelas bostas lá, entendeu? Estavam. E o Norman, na verdade, ali ele agiu de má fé, que ele pensou que o pai estava acessando aquilo nessa volta dele do pós-Brandon Day, o que não era verdade. Ele sabia o código de acesso. Não era verdade. E na verdade, o Peter mesmo fala, mas é estranho, porque ele não voltou como duende, ele voltou com outra coisa. E aí o Norman leva ali lá pra o Ravenloft, o Ravencroft, né? Eu tô combinando RPG com... Isso. Enfim. E aí o ela chora lá as tantas. O Norm já tá meio que acostumado, pai, de vez em quando tem essas caídas. Já tava esperando, eu acho. Ou achava que sim. E aí vai pro telhado lá chorar as pitangas. E aí o Norman, como tá bonzinho, né? Recentemente, vai fazer um meia-culpa lá pro menino. Mas vai lembrar o menino que tinha um parte do pai dele que era amigável e que era uma criança feito ele. Que boa parte que cagou tudo foi a relação que ele dava pro Harry, né? Meio que fez as partes com o neto. Isso. Lembrando um outro detalhe também, o Norm, ele havia acabado de perder o simbionte dele, que foi dado pelo... Na verdade, não acabado, não. Ele ainda tem fragmentos do simbionte Carnage dentro dele. Não. Essa saga aí já é pós... Carnificina absoluta. Sim, é pós-carnificina absoluta, pós-rei das trevas. Não, pós-rei das trevas, acho que não. Mas assim, independente então, disso, tá ainda com fragmento, a única coisa que o Norm tinha aí era o Codex. E o Codex, na verdade, é só uma assinatura de que ele já foi hospedeiro alguma vez na vida, mas ele não tinha um traço de simbionte. Não tinha simbionte mesmo não, viu? Na verdade... O cara, ele é amigo do filho, ele virou amigo do filho do Ed, só isso. Então, depois dessa volta do Senhor Negativo, só pra finalizar, o Martin Lee passa também a entrar pra gangue do Wilson Fisk, né, que ele tá montando um grande conglomerado de vilões pra caçar, né, o Boomerang, né. Mas vamos dizer assim, nesse inteirinho tem um arco, né? Não é nem um arco, é só uma edição, né, que é No Exit, Sem Saída, que na verdade é basicamente, vamos assim, o arco que é basicamente só é uma história, né, que é só focada na Mary Jane e no Peter, né, a qual o Peter meio que é uma sessão de desabafo, né? Mary Jane leva ele pra um teatro abandonado, né? Ele lá começa a pôr as mágoas pra fora, né? Quase que uma sessão de terapia, né? Que a Mary Jane promove aqui, né? Pra ajudá-lo, né? E ele lá põe as mágoas pra fora e tal. Quando ele sai, né? Quem se revela, né? Como uma pessoa que também estaria, né? Em tese, ajudando a Mary Jane com isso, né? O mistério, né? Mais uma vez aparecendo o mistério, né? Tentando, vamos dizer assim, uma redenção aí pelos seus erros passados, né? Que ele tá tentando... Não que ele tá tentando... escapar do inferno, né? Mas ele tá tentando aquilo que já foi falou, né? De trazer, né? Tentar ter feito alguma coisa boa. Nisso, a história corta, né? Traz de volta o Doutor Estranho, né? Que tinha desaparecido lá no meio de Last Remains, né? Na qual ele vai bater um papo em Las Vegas, né? Com o Mephisto. E perguntando, né? Qual o problema da alma de Peter Parker, né? E aí a galera, né? Já começa a imaginar, né? Olha, voltamos pro... Quem sabe agora vai ser resolvido esse problema, né? Que foi o One More Day, né? Agora eu não lembro se foi antes ou se foi depois, mas em algum momento no editorial deve ter chegado o editor pro faxineiro olhando assim: olha, se tu vai usar o Doutor Estranho ainda, pô, corre, que quer matar ele. Corre, diabo, corre! Na verdade, não, porque o Doutor Estranho morre bem depois, né? Por isso que ele tinha que botar uma porrada e já sair pra terminar a história antes do cara morrer, né? É, sim. Que ele tinha que resolver essa pendência que tinha iniciado umas edições pra trás, Já basta o que o Doutor Estranho... Deixa comigo, eu resolvo. Aí foi lá e tomar chá. O Mephisto ressuscitou? Não, Dudu. O Mephisto ressuscitou? Não, Dudu. Ah, agora ele ressuscitou. Hora de ir pra Los Angeles. Pão. Na verdade não foi pra Los Angeles, né? Como o Fábio vai falar, o Mephisto... Las Vegas. Ele tá em Las Vegas, coordenando um cassino lá. Errei os lotes. Deu pra perceber uma coisa, né? Todos os vilões viram que dá pra ganhar muito dinheiro legalmente, né? Num cassino, pois, né? É uma coisa bem... Bom, essas próximas histórias que vêm, que parecem ser histórias fechadas, únicas, elas acabam sendo parte do plot que o arco maiorzinho aqui nessa sequência é o tal do o reino do rei, né? O King's Ransom, né? Mas aí, enfim... Português fica meio ruim, né? Meio cacoete, assim, de falar isso aí. Mas a gente vai voltar à história da relação do rei do crime com o que ele tá indo atrás do bumerangue, né? Que ele quer recuperar lá a tábua da vida. E aí, nesse meio tempo, enquanto o Peter tá ajudando lá o Fred a achar essa tábua, é, tem várias coisas acontecendo. O Norman também querendo ter um contato com o filho, recuperar o filho. Ao mesmo tempo, o rei do crime tá meio puto ainda. Tá pressionando o Norman de resolver logo a questão de conseguir, sei lá, torturar o Kindred e descobrir o que ele tava realmente atrás, é, e por aí vai. O rei do crime também tá fomentando aquela monte de gangue, assim, pra todo mundo ver se de algum jeito consegue catar o bumerangue, né? E roubar as fragmentos das tábuas que o bumerangue tá juntando, né? O Homem-Aranha recebe um contato da Nora Winters. Lembra que o Felga em algum momento falou aí que ela tinha umas ideias pro Homem-Aranha? Ela quer pôr em prática agora. Junto com a ideia maravilhosa do James, e transformar o Homem-Aranha em verdadeiro produto de... Eu vou colocar assim, né? Como se fosse uma realidade aumentada para vários usuários da internet sentirem como é ser um Homem-Aranha pela visão do Homem-Aranha, né? Então ela arruma... Não sei onde a Nora também arruma esses dinheiros. Ela arruma uma roupa especial do Homem-Aranha, que é uma roupa, já que o Fio gosta de zoar, né? Roupa Twitter, né? É a roupa redes sociais. Em que o Homem-Aranha usa ela e, ao mesmo tempo, a pessoa, através das lentes dele, vai poder ter o acesso da visão do Homem-Aranha. No decorrer da história, ele destrui o Homem-Aranha de que, muitas vezes, as pessoas vão votar, né? E vão votar e botar dinheiro, né? Pro Homem-Aranha fazer uma coisa, falar uma gracinha. Tem uma hora que os caras querem pagar pro Homem-Aranha fazer a piada que eles estão dizendo pra ele, né? Ele fala, nossa, essa piada é horrível, por que eu vou ter que falar isso? Não, mas as pessoas pagaram pra você falar isso. Ou votaram, mas votado foi isso. Tem até propaganda. Em determinado momento ele derrota, não, assim, se não chegou a hora da propaganda. Aí dispara para o energia, assim. E a é o Ed momento. Mas é porque isso aí é uma referência também ao jogo do Homem-Aranha, né? Porque as ações do Homem-Aranha, como estão sendo computados via redes sociais, então o Homem-Aranha precisa fazer fama, né, para poder gerar um branding para ele, né? Então ele poder ganhar em cima da marca, de uma marca, né, que ele nem criou direito, mas o que a menina tava tentando fazer é criar justamente a marca, fortalecer a marca Homem-Aranha. Isso, na verdade, vocês vão ver que isso tem uma repercussão bem mais para frente no atual arco de histórias que tá saindo aqui no Brasil também, mas isso a gente vai falar num outro podcast. O Homem-Aranha virou um homem, digamos assim, merchandising, né? E você percebe que, na verdade, o Jameson tá entrando nessa, porque nem é muito da parte do Jameson isso aí. Porque ele percebe que tá ganhando muito mais fama do que o Clarim Diário, e o Jameson tá por aqui com o Rob Robertson, que agora é o editor-chefe no lugar dele do Clarim Diário, né? E o Rob Robertson quer fazer as coisas à moda antiga, e o Jameson tá toda hora querendo fazer um comparativo, quer dizer, a gente tá vendendo mais, tá tendo mais burburinho que o Clarim, né, e por aí vai. Enquanto isso, o rei do crime colocou na cola do Fred Myers, né, o mercenário. A gente acha que o mercenário vai atirar no Gog pra matar, mas na verdade ele liberta o Gog. E aí essa edição, que começa com a edição a 61, e aí na edição 62 é já o Gog liberto, de novo endoidando pro Nova York, e a história do Peter e do Fred Myers tentando recuperar ele, né? E aí nesse meio tempo, assim, é basicamente uma história que é pra mostrar o Homem-Aranha usando a armadura dela e toda vez sendo perturbado pelo Jameson, que tá toda hora num ponto de ouvido falando com ele. Eles conseguem recuperar o Gog de novo, e aí o foco da narrativa, que começa com a briga do Jameson e do Robertson, né, muda pro Roberts com o Lápide, porque aí sim começa o arco King's Ransom por si, e aí a gente vê, deixa um pouco a parte essa história da caça que tá tendo com o bumerangue, pra se focar em dois outros personagens da vida pessoal do Homem-Aranha, né? Esse nome foi traduzido aqui no Brasil como Jogo do Rei. Então, basicamente, esse arco, né, o King's Ransom, ele tem, vamos dizer assim, tem dois focos. Um é a busca, né, pelas outras partes da tábua, né, envolvendo o Aranha e o Bumerangue. Mas aí ele também ele começa a falar de um foco que é o relacionamento do Randy com a Janice. Oh my God! E aí começa essa história, né? Porque, assim, né, o Lápide e o Robert, né, já tem uma história, né, de vários problemas, várias coisas, né, tal. Uma história é bondade sua. Da, dos, dos dois aí. Como é que é? Uma história pregressa é bondade sua. O verdadeiro arqui-inimigo do Lápide não é nenhum herói, é o Robin. É o Robin, é, então. E aí começa essa história meio Romeu e Julieta, né? Dos filhos querendo ficar junto e tal, e os pais brigando por causa disso, né? E aí, mas no final, acaba até assim... Mesmo eles dois, o Rob e o Lápide, até se entendem nessa parte, né? Óbvio, né? Um vai continuar... Demora, né? Eles são filha da puta, porque eles sabem que não podem, talvez, diretamente atacar um ou outro, dizer, não, você não vai encontrar ele em nada. Mas eles botam um besourinho assim na cada um, né? O Rob fala, olha, você nunca vai poder mudar ela, blá, blá, blá, blá, porque ela é desse jeito, tal. Aí ele, não, mas ela é uma vilã em recuperação, tal, tal, tal. E o Lápide, assim como o Lápide também as amigas dela, né? Ih, ele vai querer te mudar. Ele é o cara que vai querer dizer, olha, seja uma pessoa melhor. Você não precisa ser uma pessoa melhor, você já é melhor. E realmente acontece isso, tem esse conflito entre esses dois, né? E realmente o Rob quer melhor ela, quer que ela deixe de ser vilã. E ela não quer. Ela quer ser ainda líder do sindicato do Randy. Sinistro, né? Não, e aí no final das... Bom, o que que acaba acontecendo, né? O casal entra no fogo cruzado, né? Da briga do Fisk com o Boomerang, né? Inclusive, já começa a aparecer um monte de vilão, né? No apartamento do Parker, né? A começar pela Madame Máscara, né? Pra que estão atrás, né? Dessa tábua. Os únicos que não estão atrás dessa tábua é a Madame Mask com esse outro, o como é o nome dele? Paulo Mascarado lá, que era do... Que em algum momento foi o vilão lá do Venom, lá, o mestre do crime, como é? Mestre do crime. Eles estão putos porque eles acham que o rei do crime tá manipulando todo mundo. Eles são os únicos que não são manipulados. E eles, na verdade, querem ir de encontro. Eles não querem que essa porra dessa tábua seja encontrada. Então, exatamente. Também aqui também já tem, porque não podia deixar de ser, né? O Fisk descobre que o Norman tá enrolando ele, né? Que ele percebe lá que o Norman tá enrolando ele. E aí ele contrata o Barão Mordo pra torturar o Kindred pra descobrir o que tá acontecendo. Né? No final, o Norman acaba libertando o Harry, né? O Kindred da prisão, e o bicho volta a ficar solto pra aprontar. E aí, enquanto tá tendo essa guerra, né, entre o Boomerang e o Fisk pela posse da tábua, que é um arco muito bom esse, porque é aquela coisa, o personagem principal dessas histórias é o Boomerang, na verdade, né? O Homem-Aranha virou coadjuvante aqui, né? Nesse arco. O Spencer tá com muita coisa pra detalhar, pra escrever, e aí sai mais uma edição extra, né? Que no caso é uma Gigant Size King Ransom, ou seja, pra fazer o final dessa saga. No final das contas, tudo passou. Foi um grande plano ultra, hiper, mega elaborado do Boomerang, né? Pra obter a última parte da tábua. Por quê? Porque é o cara lá que passou, o arquivista, né? Que passou os dados, né? Passou, né? A localização dos pedaços da tábua e tal pro Boomerang. E falou, olha, o último fragmento, se não for uma pessoa de muito bom coração, você não vai conseguir. Porque as pessoas más iam morrer, né? Iam passar por um teste... Tem que passar por um teste e acabar morrendo, né? E aí, meio que por isso que o Boomerang se aproxima do Homem-Aranha, né? E pra... Por quê? Porque na cabeça dele, o cara é o... A pessoa de mais bom coração que tem por aqui é o... Homem-Aranha, né? Ele ia morrer, né? Se ele fosse tentar, ele ia morrer. É porque ele não escuta o Tipcast, senão ele teria tentado outra pessoa. Ele podia ter tentado o Norman, cara. Quem menos tem pecado com a pessoa que teve todos os pecados retirados? Acho que ele não sabia dessa parte. É verdade, quando ele começou o plano dele, né? Se for colocar como um plano a longa distância, o Norman já era um vilão da porra. Não, ele começou... Esse plot começou lá no começo, né? Da fase Nick Spencer, né? Três edições desse arco aí é envolvendo esse romance aí proibido que acaba no final sendo aceito pelos pais, né? Mas nesse meio tempo tá todos os vilões de Nova York, né? Os que aceitaram, pelo menos, atrás do Boomerang. Assim, tipo assim, é a carta da final do rei, que ele já tá puta, perdendo a paciência, né? E aí o Homem-Aranha decide que vai fazer um acordo com os heróis urbanos, fala assim, pô, gente, o rei tá jogando a carta da final agora, tá sem paciência, tu vai botar pra... Vai matar o bumerangue. Eu tô precisando... Falta só um pedacinho pra fechar a tábula lá. E todos os heróis, isso tá o Luke Cage, Homem-Aranha, Jessica Drill, sei lá Jessica quantos... Jessica Jones. É Jessica Jones, assim. Mas eu odeio o bumerangue. O bumerangue engana todo mundo. Pra que eu vou proteger esse filho da puta? Ah, não, mas o Peter, ele tá recuperado, gente. Por favor, nos ajude. E aí, ele na cara... Cara, é que o Peter é vacilão, cara. Ele foi atrás da galera certinha. Se eles fossem atrás dos Vingadores, teria dado certo. Porque os Vingadores não podem ver um vilão. Meu Deus, o vilão! Temos que regenerar e colocar ele na equipe. Faz sentido. Carnificina, não, gente. O Carnificina foi o Vingador. Eles assistiram. Na saga Eixo. Nossa, tá, é tá nesse naipe aí, assim, os humores da história. Então, assim, na cidade de Nova York tá uma briga de gangue com heróis urbanos, né? E aí, enquanto tá aquela bagunça lá, o Jameson ainda quer ganhar em cima da armadura. Ele fala, peraí, Homem-Aranha, agora eu tô com a nova modalidade. Eu reprogramei os Esmagas-Aranha pra que várias pessoas que pagarem puderem usar ele como se fosse drones pra ajudar também a bater nos vilões. Aí aparece um monte de Esmaga-Aranha lá financiado, né? Vai atacar, né? Criancinha jogando pelo celular. Isso foi ótimo. Foi maravilhoso. Retornando a cidade. Aí assim, agora a gente vai pros esgotos lá pegar esse último pedaço aí, que você teve a visão lá, né? Sempre o Fred Myers tinha uma visão pra saber onde as coisas estavam. Quando chega lá, aí tem essa história de que o, tipo, é eu que tenho que pegar, porque quem não for justo, quem não for isso aqui pegar, o que que acontece? Vai ser fritado na hora. E o Fred Myers, eu nunca vou pôr ninguém em risco pra pegar isso aí. Tem que ser eu mesmo. A Homem-Aranha, não, peraí, Myers, que história é essa? Aí ele decide desligar a roupa tecnológica lá. Não, aí tá um momento sensível aqui. Aí ele corta a ligação, deixa o Jameson puto. Jameson depois disse que não vai querer mais trabalhar com Homem-Aranha nunca e que ele vai querer procurar o seu próprio herói e por aí vai. Isso é um arco até aberto do Spencer, né? A gente não sabe qual é o grande herói que o Jota Jameson gostaria que fosse ou que herói ele iria criar, né? Fica pra outro roteirista aí. E aí ele faz o que o Felga falou, né? Ele vai atrás e passa no teste. Deixa eu pegar. E o teste é uma besteira. Era só pegar a pedacinho lá da tábua. E aí, se ele fosse justo, fosse um bom herói, não sei o que, não ia acontecer nada. Então ele foi a morrer. Tinha uma outra pedaço da tábua lá que a gata roubou do Rei do Crime. Então já tava com todos esses pedaços prontos. De repente, quando o Peter pega o último pedaço. Mas só uma coisa, vocês notaram que foi nesse momento aí que alguém chegou pro Spencer e disse: cara, ele não é puro. Aí você tá falando, você não leu o Stan Lee, não? Não, só li a partir dos anos 80. Então lê essa história aqui. Aí ele, puta merda. Aí no próximo arco ele tem que corrigir isso pro Peter ser puro. Então, aí pega o último pedaço, né? Então ele passa na prova. E aí aí ele descobre a traição, né? Que aí chega o demônio lá, como é o nome? Speed Demon lá, o Corisco, né? Bate no Peter, rouba as pedras, não sei o quê. Joias, e aí, enfim, leva pra dar pro Rei do Crime, né? Ou seja, aquela história de que o Rei do Crime tava atrás dele, era só uma ideia que o Fred Myers tava trabalhando, enrolando, porque ele precisava convencer o grande herói a pegar a última pedra por ele. Não, ele ia morrer realmente. Só que mesmo assim, tava sentido, coitado. Ele falava assim, olha, eu gostei muito de conviver, Parker, com você, dividir o apartamento com o Rob também, de a gente jogar junto Call of Duty Lativeria. Detalhe, Call of Duty Lativeria. Cuidar do GOG, enfim, viver com uma família, vocês realmente foram meus amigos, mas eu fui obrigado a te trair, e desculpa, não queria deixar vocês em risco nem nada, mas eu tinha esse trato anterior e o rei ia matar todo mundo se eu não fui cúmplice. E aí a grande surpresa, a gente acha que o rei reúne essas pedras todas pra ressuscitar a Vanessa, só que no decorrer do caminho ele abandona essa ideia, que ele sabe que a Vanessa não ia estar satisfeita, já tinha essa história antes, ela não ficou feliz, talvez ela até se matasse de novo, e ela teria muito remorso porque a Vanessa foi matar o filho dela, então ele reverteu o grande remorso que a Vanessa tinha e resolveu ressuscitar o filho dele com ele, né, que era o Rosa, e aí depois de muitos anos, o Rosa volta. Foi isso, na verdade, né, cara? O Spencer lendo o Demolidor do Bendis, aí viu que ele botou a Vanessa matando o Richard e na Fisk. Na edição seguinte, ele colocou o diretor do FBI, que aliás muda de personalidade de uma hora pra outra durante o meio do arco inteiro, parece outra pessoa, que o Bendis nem o Bendis lê as histórias dele, e colocou o cara pra falar: caramba, shakespeariano pra caramba, isso é muito shakespeariano, e por aí vai. O cara é assim, careca, safado, sem vergonha, que mal sabe escrever. E todo mundo tem fala de adolescente. Pensa que vai ficar fazendo essas autocongratulações no c... pra você. Vou ressuscitar esse cara, Paulo. Aqui, ó. Acabou com o seu shake, seu desgraçado. O que você fez? Destruiu o autoelogio do cara. Vai ter um limite das palavras que você pode falar aqui, pô. Bom, foi mal. Mas só tô tirar esse pi, pi, pi. O arco que termina com o Kings of Hamilton tem logo depois, que como se fosse um epílogo. A gente sabe que pela primeira vez, acho que o Lapid e o Robin se dão bem, né? Acho que até num clube de jazz, alguma coisa que eles convivem bem. E em determinado momento, a gente sabe já que o Kinders escapa. O Norman tenta ajudar o filho, né? Mas escapa. Eu acho que é nesse meio dessas histórias aí que eu comecei a duvidar que tinha dois Kinders, né? Se vocês lembram disso que eu falei, foi Paulo. Que... A gente tava discutindo por causa da cor do... Acho que era do manto. E também não só isso, por causa da maneira como eles se comportavam, do jeito que apareceram em vários cantos, assim, se eu não me engano. E aí, a Carly Cooper é capturada, do momento que ela descobre lá, que a gente sabe que ela desconfia do outro corpo lá, e ela vai parar numa cela onde tá o Harry. Ou seja, que confusão. Tem um corpo do Harry, tem um Harry preso, tem um Kindred solto, e eu falei assim, rapaz, não é mais o Harry, não. Tem mais de um Kindred aí. E aí, pra piorar esse arco aqui, esse finalzão aqui, aparece na cara da Peter, assim, toda feliz, a Beth. Tô grávida. E esse é o arco que só o Paulo pode explicar. Cara, porque, vamos lá, eu estava falando que o Peter ainda tinha um pecado canônico escrito pelo Stan Lee, que era a morte do arranjador no arco, história anual que o Stan Lee escreveu sobre o passado dos pais do Peter, em que ele arremessa um foguete no carro do cara, tira o cara e interroga ele, e o cara morre, e o Peter, tchau aí, continue morto aí, nem tenta salvar ele. Aí vocês olham assim, isso aí é assassinato a sangue frio, o Peter não deveria ser puro. Aí o cara lê assim, não, agora ele vai ser puro. Aí ele chega lá, e vou escrever agora a história aqui do meu... Porque uma coisa que a gente descobriu é que era um grande segredo de Nick Spencer, que ele é o vice-diretor do clube do Ned Leeds dos quadrinhos. Na verdade, ele é o vice-diretor, mas ele podia ser o diretor porque o diretor já morreu de velhice e todos os outros 4 fãs já tinham 40 anos quando o Ned Leeds morreu em 1988. Então, assim, a gente já tira que provavelmente era a única pessoa que se importava com o Ned Leeds o suficiente pra querer ressuscitar ele. Vou só essa história aí, porque você precisa dizer o mais importante. Eu falei da Beth, mas você já tá jogando. A Beth apareceu grávida, gente. E disse que o pai... Foi do Peter, gente. Enfim, o pai é o Ned. Entendeu? E o Peter tá assim, doidou. Ou será que ela teve um filho com um clone lá que morreu e eu não tô sabendo? Então o Peter tá cheio de dedos. E o pior... Porque, vale ressaltar, a Beth passou um bom tempo como um repórter de campo estrangeira do Clarim Diário. Aí quando volta, volta com um barrigão. Não, é pior ainda, Coveiro. Porque se tu for lembrar que eu tava falando lá atrás, daquelas piadas sobre o Nick Spencer só ter lido aquela fase pré-casamento e pós-casamento imediatamente, certo? A Beth, depois que o Ned Leeds morre, e até, sei lá, tipo, uns 2 anos depois do final do casamento, da história do casamento, ela tava alucinada achando que o Ned tava vivo e que, na verdade, ele ia voltar a qualquer momento e ninguém tinha coragem de contar pra ela que o Ned morreu, sendo que, tipo, ela viu o caixão do Ned, não, gente, ele tá vivo, vocês deviam abrir esse caixão, como é que ele vai respirar nesse caixão? Ou seja, ela tava certa. Doida minha pau, tava certa. E o pior de tudo é que o Spencer parece que, tipo, ele puxou essa Beth do final dos anos 80 e trouxe ela de volta. Porque é a mesma personagem, assim, tipo... Ela tá alucinadinha ali, viu? Totalmente alucinada. Tadíssima da cabeça. Ah, ela, o Peter todo assim, meu Deus, ela endoidou. E ela, não, Peter, você não tá sabendo, mas ele tá vivo. Deixa eu te explicar. É muito retcon, gente, desculpa. Porque, cara, essa confusão... A história da morte do Duende Macabro, Abril, A gente fala mal da Abril, mas a Abril foi uma mãe pra nisso aqui. Porque ela colocou tudo na ordem cronológica correta. Porque nos Estados Unidos saiu tudo fora de ordem, justamente porque tava uma briga entre o editor-chefe e os roteiristas sobre quem deveria ser o Duende Macabro. Chegou uma hora, não deixava ninguém tocar na trama do Duende Macabro. Ela foi se estendendo por 3, 4 anos, quando ela devia. O plano era terminar ela em um ano. Foi indo. E o Christopher Priest brigando com o Tom DeFalco pegou uma história do Homem-Aranha contra o Wolverine, sem ter ninguém do editorial do Homem-Aranha nela. A editora era inocente, inclusive. Ok, vamos matar o Ned Leeds por capangas da Alemanha Oriental, num contexto completamente fora do Duende Macabro. E verem vocês agora, seus otários. E aí pediu demissão da editoria do Homem-Aranha. Isso entrou o Jim Salicrup e olhou assim: ah, e se o Ned for o Duende Macabro? Gente, o cara acabou de matar ele. Então você escreve uma história aí pra amarrar isso. Aí chamaram outro cara, acho que era o Jim Mooney, pra escrever a Guerra de Gangues, que foi uma mistura de filler com... tentando amarrar cronologicamente o final da história do Duende Macabro com aquela história da história do Homem-Aranha, do Wolverine. Só que o cara olha assim: cara, eu não tenho como explicar que esse cara que morreu é o Duende Macabro. Aí, ok, Peter David, se vira, tem 40 páginas. Peter David fez aquela lombra lá em que o Ned mostra em flashbacks por fotos do Rei do Crime. O Ned tinha olhado assim: ah, quer saber? Vou me vestir do Duende Macabro aqui na Alemanha Oriental, vai dar nada. E do nada vem um monte de agente do estrangeiro, porque o cara era viciado no estrangeiro. Vão lá, quebram um braço dele, espancam ele e cortam o pescoço dele. Sendo que o cara deveria ter super força e com as roupas de duende devia ser capaz de resolver tudo sozinho. Mas apanhou em, sei lá, página, não tô frescando. Aí então, o Roger Stern, depois de uns 10 anos, ele voltou e reticonou, trazendo o Roderick Kingler de volta, explicou lá toda a história ali. Se você for ler a história as histórias do Tom DeFalco, ele conseguiu dar um jeito de amarrar em ângulos, assim, mostrando, ó, tá vendo, ó, na verdade era ele aqui, nessa história aqui, era ele aqui, nessa história aqui, amarrando tudo, e dizer que o cara era o Roderick Kingler o tempo todo, e só de vez em quando, né, Ned fazia a vez de Duende Macabro como como se fosse um drone do cara. Fazia o que o cara mandava, controle remoto. É, um manipulado, né? Era manipulado. A questão toda é que o... É porque, assim, o que é legal do Roderick Kingsley hoje em dia é que a gente sabe que o Roderick Kingsley virou aquele cara que era como se fosse o agiota de vilões. Ele meio que cria vilões, né? Alcunhas de vilões e sai vendendo depois, né? Ele virou isso recentemente. Então o Duende Macabro acabou, de repente, sendo uma base de teste pra ele. Tava usando também o Ned, segundo os mais recentes retcons, né? Como se fosse um pau mandado, manipulado, né? É, e se você só que o negócio foi que a genialidade do Spencer foi olhar, foi sem apagar nada da história do Roger Stern, ele percebeu que na Guerra de Gangues tinha momentos em que o Duende Macabro tava mostrando super força. Que não tinha como ser o Roderick, porque o Roderick já tinha dito na outra história que, olha, cara, chega uma hora que eu cansei, eu participei da Guerra de Gangues sentado no meu apartamento, só vendo a galera lutando e o Ned me representando lá. Ou seja, o Ned tinha que ter super força pra poder consertar isso. Aí foi a justificativa lá dele. Ah, mas como é que o Ned voltou? Ah, o cara botou o soro do dente pra ele, pra ele poder ser um ator melhor. E o soro do dente fez ele ressuscitar, que nem fez com o Norman Osborn. Ele ressuscitou lá. É, e aí, mas por que ele precisou se esconder? Aí fica com grande confusão, que envolve a história toda envolvendo... A gente tá no arco agora da Conspiração Camaleão, pra você que se perdeu aí na história. Em que parte da história é com a irmã do Peter, mas aí eu posso falar... E essa parte que é do Ned, que pra mim é hiper confusa. Por que que ele ficou escondido e o que que ele tem a ver de sair numa missão doida lá pra atacar o estrangeiro? Porque o estrangeiro foi o cara que tinha mandado matar ele, provavelmente. Assim, aí ele tinha que se esconder do cara por causa disso lá. Tava sendo caçado e todo mundo do submundo ali naquela época do... morte do Duende Macabro, todo mundo sabia que o Ned era o Duende Macabro, só que, tipo, era aquele segredo, assim, que ninguém conta pra ninguém, entende? Tanto é que tem uma na história lá do Peter David, ele coloca o Rei do Crime conversando com um estrangeiro, a frase que ele coloca é uma direta no queixo do Christian Priest, que é: olha, você tinha o direito de matar o Ned, porque, enfim, Mas a cortesia exigia que você perguntasse pra mim se eu ia precisar dele ou não. Uma vez que eu tinha planos pra ele, seu idiota. Aí o estrangeiro recebe uma bomba que na verdade só faz sujar a roupa dele. O rei do crime, ah, oh, que coisado. Aí termina a história. Aí é uma, foi uma coisa bem sim. Ah, mas a história de agora, Paulo. Não, ele tava se escondendo do estrangeiro, no caso. Eu lembro que depois ele encontra a Beth e eles tinham lá uma missão. Ele já tava ajudando ela, mandando umas notícias, dando as informações escondidas. Aí quando ela foi virar repórter correspondente, que eles foram lá resolver o negócio. Aí eu sei que depois ele vai contando isso, gente, mas isso é contado pelo Ned pro Peter e pra Beth na mesa da casa dele, do apartamento deles, e o Peter tente não enlouquecer, isso é a coisa mais normal do mundo. Quem nunca teve um amigo que voltou dizendo que tem superpoderes e que tava fingindo a morte durante 20 anos? É o básico. Pois é. Bom, a outra parte dessa conspiração camaleão envolve a Teresa Parker, né, que é a suposta irmã do Peter. A gente já sabia do podcast passado. No nosso canal pessoal, ela é a irmã A gente sabe de um podcast passado em que o camaleão matou, né, um agente da SHIELD, acho que era agente da SHIELD, né, que era o ficante dela lá. Ela tá querendo vingança, mas ao mesmo tempo o camaleão percebe que não é só isso que ela quer, não. Ela tá ali porque ela tem um hiper medo, um hiper receio de que ela seja uma coisa equivalente ao que o camaleão fez com os falsos pais do Peter Parker naquela saga do clone, ou pré-saga do clone, ou pela pós-saga do clone, enfim. É saga do clone. E aí ela fica muito nervosa, será que eu não sou equivalente? E o pior é que ela já tinha tido na outra revista mensal, né, na Peter Parker Spider-Man, todas as pistas de que ela, na verdade, era realmente a filha. Tinha encontrado o velho Nick Fury se passando informações pra ela, dizendo, olha, você encontrou isso, essa foto aqui com sua mãe, e barará, ela tinha todas essas pistas. Coisas que já estavam meio que indicadas desde aquela minissérie lá do... Minissérie não, aquela graphic novel lá do Rei do Crime, né? Casa de Família. É, isso, Laço de Família. Que o cara, ele saiu de lá direto pra série do Gavião... É, e aí o que acontece é que ela tava realmente, por mais que ela tivesse tendo pistas de que ela era, tudo podia ser plantado. E é isso que ela, quando vai tentar arrancar do camaleão, ela começa a ficar com receio, que tem algumas coisas que o camaleão fala que faz sentido. E tem uma certa hora lá que o camaleão, paralela a toda essa confusão que tá acontecendo aí, do Ned Homem-Aranha atacando lá o cassino do estrangeiro, tá? Que é uma coisa à parte. Que, inclusive, o camaleão tem gente lá infiltrada lá. Ela começa a ficar tão perturbada que começa a tentar a lembrar de coisas que ela não tem certeza se realmente eram parte delas. Será tipo uma Sleep Agent, né? Ou seja, mais uma pecinha lá criada pelo camaleão. Porque, pelo que eu entendi, o camaleão tinha uma rede de pessoas que podiam ter sido influenciadas por ele e se passando por outras pessoas, ou seja, o lance dos pais do Peter Parker era só uma coisa de vários trabalhos que ele já fez para várias outras pessoas, e a Teresa podia ser isso também. Em último caso, ela quase tem a oportunidade se provar se ela vai ser a irmã ou não, e dá a entender na história que ela acaba não sendo, né, a irmã, que o camaleão realmente influenciou ela e era um agente do camaleão, mas aí ela não fica claro ainda se é isso mesmo ou não, e ela recua, ela prefere assim, ó, sabe uma coisa, eu não quero saber a verdade, não importa se eu sou mesmo a irmã do Peter ou se eu fui uma agente infiltrada, manipulada, criada a minha vida toda pra ser isso. O que importa é o que eu sinto. Então eu sei que eu sou a Teresa Parker e sei que eu sou a irmã. Meu sentimento por ele é de ser irmã e eu vou continuar sendo. Acabou. E termina essa história. É a única coisa que o Nick Spencer não costurou de verdade, né? Não arrematou de verdade. Ele falou uma coisa, isso é tão legal que eu vou deixar isso em aberto. Foda-se. E aí jogou pro ar. Cara, é porque aquele negócio. Até hoje tem uma briga no editorial. Parte deles querem porque querem que a Teresa realmente seja a irmã do Peter e tudo mais. Tem aquela parte que fica achando que não, mas ela não é uma personagem criada clássica e teu irmão espiã e estragar o fato do personagem ser relacionável, como se todo mundo tivesse se casado com a atriz de Hollywood e tivesse pais espiões. Fosse sobrinho da Arauto de Galactus. Então fica essa briga no editorial. Aí, tipo, o Wade e o Robson criaram ela. Só que eles fizeram aquele Wade vamos dar uma negação plausível. Aí o Slot esqueceu que ela existia. Aí depois veio o Chip Zabzabzab e trouxe ela de volta e colocou ela é irmã, só faltou pra ser um ratinho. Aí depois veio o cara, foi querer sacramentar que era a irmã, aí veio o editorial, não. É, na verdade não sei, né? E eu acho que vai ficar eternamente assim. Eu nem sei se ela, também que é muito recente esse arco, a gente não sabe se ela vai com plot mal daqui pra frente. Apesar dela ser irmã do Peter Parker, esse lance dela ser uma super agente secreta, sempre deixa ela pra aparecer de vez em quando, tá? Que ela segue a mesma linha do que foram os pais dela, né? Quando se descobriu que os pais do Peter Parker eram agentes da SHIELD, né? Vamos ser sinceros, a graça dela é justamente eles serem irmãos. Sim. E uma hora eles disserem que eles não são irmãos, é melhor matar a personagem, porque a graça dela é, ela é, assim, eu nem sei se o Chip já fez ela conhecer a Tia May. Ia ter uma história boa. É Chips e Darks, cara. Tu tá confundindo o nome como se fosse Strazinski. É Chips e Darks. Pronto. É muito consoante pra mim. Mas a única coisa que o cara fez também não foi desmentir. Ele falou assim, vamos fazer assim, tá todo mundo assertivamente querendo dizer que ela é irmã, vamos voltar a deixar na penumbra. Não acho ruim a ideia, não. E aí, nesse meio tempo que tava sendo construída a parte aí da conspiração camaleão, a gente via várias historinhas de fundo lá da história principal, que era com o Dr. Octopus, né? Meio que... Vale ressaltar, né? Que o Dr. Octopus tava meio que afastado aí das histórias, porque ele tava... A versão dele de Homem-Aranha... Logo após o tempo que ele trabalhou lá como agente do Império Secreto, ele ganhou uma minissérie aí, né? Como Aranha... Octopus Aranha, sei lá. Nem sei qual era o alter ego dele. E aí você vê que ele tá trazendo de volta o Sexteto Sinistro, né? Ele até ressuscitou o Electro nessa história. Ele, inclusive, é um dos últimos plots aí, é ele trazer de volta o Largato, mas não do jeito que ele faz com que o Cornus... vá trabalhar com ele, na verdade não. Ele usa aquela mesma máquina que separou o Peter Parker responsável do irresponsável lá do primeiro arco. Ele usou pra separar o Largato do Kurt Cornus e fazer com que o Largato fizesse parte do Sexteto Sinistro dele. Do quase Sexteto Sinistro. Que tava precisando de um que era o Mistério, que era o membro renegado, que o Kindred falou, olha, o Mistério é teu sexto membro, mas você vai ter que catar ele, cara. E esse novo arco, o arco final do Nick Spencer nas histórias, é chamado de Guerra Sinistra e é dividido na parte das histórias que tem uma minissérie em 4 edições de Guerras Sinistras, que é só, vamos espancar o Homem-Aranha como se não houvesse amanhã, né? E a outra parte na revista mensal, também chamada de Guerra Sinistra, e que a gente vê vários plots sendo montados. Basicamente, a Guerra Sinistra é várias equipes de supervilões se formando a pedido do Kindred, em parte, na verdade, não a pedido apenas, eles não estão atendendo de boa vontade, mas também que estão sendo ameaçados. Cada um ganha uma lacraiazinha, assim, pra qualquer coisa detonar o cérebro deles, né? E vazer da vida do Peter Parker no inferno. É tipo a cartada final do Kindred, né? Então, além do Sexteto Sinistro do Octopus, que tá quase sexteto aí, vai aparecer o Sexteto Selvagem, que o Marcos Pedro já apontou lá na minissérie da Mary Jane. Eu falei. Vai ter o Sindicato Sinistro contratado aí também, que é a turma das mulheres lá, da Besouro e todas aquelas outras mulheres, a Coelha Branca, a Escórpia, e eles agregam um membro novo, que é a filha do Kraven, né? A única que sobreviveu, tá viva ainda. Tem a equipe do Estrangeiro, que depois de ter levado um boicote do Homem-Aranha, que é Vingança, aí ele reúne uma galera que tava lá, e eu não sei se tem mais uma outra equipe aí no meio, mas deve ter. É a equipe do Boomerang, você citou? Ah, é, os superiores inimigos do Homem-Aranha, né? Superiores vilões, né? Exatamente, quem ia esquecer? Logo, que não é que virou finalmente o sexteto, né? Porque eles adicionaram um homem hídrico, né? Finalmente virou um sexteto aí. Eles tinham um membro faltando. E aí o que acontece? O primeiro ataque é justamente na premiere do filme da Mary Jane, em que aí o Cage Magnight se revela, né? Eu sou o Mistério e por isso que eles estão atrás de mim também. Caramba, como é que é, bicho? E a Mary Jane, calma, eu tô sabendo, nem enrolando nem nada. Tá aquele confusão todinha, o Homem-Aranha confia de que no instinto da Mary Jane e fala assim, vai com ele, escapa. E ela escapa com o Mistério, né? O Homem-Aranha começa a apanhar do Sexteto Selvagem, chega o Sexteto do Octopus e começa uma briga entre eles. Não vai ser os únicos, que vai ter os outros aparecendo no decorrer da história. E aí a gente vê o Mistério, quando escapa da Mary Jane, relembra pra todo mundo que ele já foi parar no inferno. E foi lá que ele conheceu e viu a cara do Harry. O Harry tava no inferno mesmo lá. E a Mary Jane topa e de cara a cara com o Kindred. Não o Kindred que ela achava, que é tipo assim, mas você não é o Harry, não. Olha quem eu sou, né? Ela se revela, a gente como leitor só vai saber lá no final. Mas enquanto isso, o Homem-Aranha tá apanhando pra caramba. O Felg em algum momento falou aí que o Mephisto e o Doutor Estranho estão tendo um papo aí pra se resolver pela alma do Peter Parker. Mas no decorrer da história, sabe que tem uma outra alma pior, né? Em situação pior, que é a alma do Harry. E a gente descobre que, na verdade, toda a desgraça do Harry Osborn, talvez até o vício dele de drogas e várias coisas, é fruto apenas do que o Norman Osborn, pra vencer na vida, antes de ter pacto do Peter Parker, teve um pacto do Norman. E aí, quem é que era o preço a pagar? Era o filho. Em troca de se dar bem na vida, de dar o chapéu lá no Mandelstrom, do soro do duende dar certo, enfim, de coisas que inicialmente eram tudo muito bem pro Norman, ele vendeu a vida do filho, né? Ou seja, quando o Harry morreu lá na Espetacular Spider-Man 200, apesar dele ter se redimido com o Peter Parker, ter feito as pazes e tudo ok, ele foi pro inferno mesmo. E em determinado momento a gente vê, numa das edições aí, o Harry falando assim, não, gente, eu tô no inferno aqui, mas na última coisa eu não pedi desculpa ao Peter, a gente não terminou bem. Aí, não, filho, mas seu pai já tava entregue ao diabo há muito tempo, seu pai já... Isso, mas é o Mephisto contando pro estranho. Mas você já tem... E outra coisa, Harry, você tá achando assim bonzinho, mas vem cá, tu contou pro Peter, antes de fazer as pazes com ele, que tu tinha um plano mirabolante lá, pra dizer que os pais dele não era pai porra nenhuma. Não deu tempo, morri antes. Pois é, tu contou pro Peter que tu ia dizer que o teu pai teve um checo-checo com a namorada dele e tiveram os filhos iam ser programados pra atacar o Peter. Não deu tempo também. Pois é, Harry, tu morreu fazendo as pazes, mas tu deixou um monte de merda atrás, né? Aí ele, porra, lasquei-me, né? Nesse meio tempo, o Harry já lá do inferno lá, né? Já tava uma vendida mesmo. O Mephisto pensou assim, tem um planos aí pra esses planos posteriores do Harry, né? Ou seja, todos os ataques de loucura do Harry tinham um pezinho do capeta ali, segundo do Nick Spencer, né? Enfim, decidiu-se então entre o Estranho e o Mephisto, assim, vamos apostar então a alma aí. Só que a gente achou que ele ia salvar a alma do Peter, não, ele quer salvar a alma do Harry no final das contas, né? O Doutor Estranho mudou o foco dele ali. Ele sabia que tinha uma coisa estranha na alma do Peter lá, mas de repente ele viu toda a confusão lá com o Harry e falou assim, rapaz, no salvar do Harry, o Harry tá na pior, o Harry já morreu, já tá abraçado com o capeta. E aí ele fizeram a aposta, né? Dois campeões, um de lado, pra ver quem é que conseguiria vencer essa, né? Seria mais uma vez essa história de cassino e de jogo de apostas. E aí sim revela que são dois Kindreds. E aí que se revela que era um plano mirabolante do Harry de que os gêmeos, né, os gêmeos Stacy, não foi nada de filho oficial. Ele criou os gêmeos Stacy, né, o Gabriel e a Sarah. Eram, na verdade, não era só a primeira vez que acontecia isso. Teve várias tentativas lá deles tentar dar certo no plano pós-morte dele. Várias vezes eles morreram criança. Até que uma vingou mais, mas tinha aquele problema de a idade acelerada mesmo. E nessa última, o Mephisto resolveu botar um pé. Essa coisa, quando eles morrerem, eles vão. Deixa eles sofrendo aqui um pouco no inferno. Quando eles voltarem, eles vão voltar com o meu. Não só com o plano do Harry, vão voltar com o meu plano também. Então, na verdade, eles eram um plano pós-morte do Harry, que deu errado, né? Pra perturbar o pai dele e o Peter. Assim como, né? Em determinado momento ele fala: olha, eu criei os falsos pais do Peter, que é os pais que ele sempre queria. E eu criei esses dois gêmeos aqui. Porque eram os filhos que meu pai sempre queria. Só que no decorrer da história ele vai descobrir que não são. É uma mentira, né? É tudo inventado que eu botei pra enganar ele, né? E até zoa, né? E ele colocou, né, na cabeça. Sim, ele falou: você acha que você ia pegar a Gwen? Ele teve um caso com a Gwen, né? A Gwen é muita areia pro teu caminhãozinho, velho. Que história é essa? Quer dizer, o Spencer pode não ter acabado com o ano maior dele. Mas ele encerrou pecados pretéritos. Então, ele salvou, né? A Gwen agora é puritana de novo, né? Pra infelicidade do Paulo, porque ele estava com essa... Ele está até hoje com essa fanfic na cabeça, que pra ele é canônico, né? Então... Por mais que o Nick Spencer tenha desfeito, pro Paulo não desfez, que no coração dele... Na verdade, pecados pretéritos é uma baixaria. Então demais. O Nick Spencer deixou a Gwen puritana de novo, né? Fez com que agora os gêmeos voltem... Cara, tu sabe o que puritana nos Estados Unidos quer dizer, né? Mas estamos no Brasil. Cara, tá parecendo que ela é um imigrante, assim, que ela é um imigrante britânico, que ela veio, que ela usa aquelas roupas... Estamos no Brasil. Então ela ficou uma menina decente, comportada. Cara, tu corta isso, pelo amor de Deus. Vai ser cancelado. Ela voltou a ser aquela menina que Peter acreditava desde o começo. Só coloca assim: o Peter não é mais chifrudo, pronto. Ela voltou a ser a Gwen, que ela sempre foi a namorada do Peter e nunca traiu o Peter. Na verdade, ela deu um beijo na boca do Flash na frente dele quando o Flash foi piatinar. Isso conta. Enfim, o que acontece é o seguinte: o James estava sendo usado agora, apesar dele ser um plano pós-mortem do Harry, eles estavam sendo usados também como plano pra perturbar mais o Peter, via Mephisto, né? O que deixava o Dr. Strange muito, muito assim, porque essa obsessão com o Peter Parker, né? Ferrar o melhor amigo dele, enfim, essas coisas todas. No final da história, coitado, os meninos que foram pro inferno voltaram, né? Como essas entidades, e agora se explica que eles ganharam esses poderes do Kid depois de voltar do inferno, e por isso que eles eram capazes de fazer coisas magníficas, tipo ressuscitar o Devorador de Pecados, invadir os sonhos das pessoas, enfim, e isso deixou muita gente confusa, né, porque eles não tinham esses poderes antes, só ganharam esses poderes quando o Mephisto turbinou eles, né, e eles eram veículos apenas manipulados pela gravação do Harry e agora também turbinados, né, pelo Mephisto, ou seja, o Mephisto se aproveitou, né? Ele deixou o plano mais rocambolesco ainda do pós-morte do Harry. Eles acabam morrendo porque iam morrer mesmo por causa do decaimento da vida deles, né, porque eles eram acelerados artificialmente. O Mephisto acabou perdendo porque no decorrer da história, os que ele achava que eram os dois campeões, né? Ele achava que o campeão era o Harry clone, né? Que era o falso Harry criado para esse tempo todo desde Brand New Day para cá. E esse Harry morreu no meio. Uma coisa, qual foi a história pra trazer o Harry? Porque o Harry tinha morrido. Então, pelo que deu a entender, em algum momento da história, eles remetem que essa história do Harry ter voltado é que o Norman Osborn, quando todo mundo achou que o Harry morreu... Porque lá no Brand New, naquele Brand New Day, ele fez um acordo que o Mephisto falseou a morte do Harry. Na verdade, o Harry não tinha morrido, só era o soro do duende fazendo uma mutação no corpo dele. Sim, e ele voltou à vida. Só que em algum momento eles remetem uma cena, Paulo, em que o Norman faz entender que o Harry morreu, aí eles param uma ambulância num lugar baldio lá, num terreno afastado, e supostamente na visão que o Norman acreditava, o Harry voltou à vida, e aí por isso que ele aparece vivo em Brand New Day. Ele supostamente ficou um tempo afastado na Europa, mas estava vivo, ok. E na verdade, a grande realidade é que aquilo é uma mentira, e o Norman também acreditou. Ele não foi salvo na ambulância, e foi um clone que tomou o lugar dele. E o Norman descobre isso agora, né? E aí o que acontece? Esse clone, mesmo sendo um clone, ele ainda se acredita que é o Harry, tem todas as lembranças de que é o Harry, vai lutar pra proteger o Peter. Ele acredita na redenção do pai, inclusive, que o Norman voltou todo preocupado, né? Pô, meu filho, tal, não sei o quê. Eu não queria você, eu sempre considerei você meu filho de verdade. Eu também pedi desculpa a vocês que são gêmeos, vocês sofreram tudo, todo mundo tá sofrendo por causa de mim. É o Norman com todo o peso da consciência possível. Nessa história, o Harry morre, né? Ele é atingido por uma daquelas lacraias que quer atravessar, quer atacar o Peter. Ele se joga na frente e protege o Peter, mas morre no decorrer do caminho. O Peter acaba sendo atacado pelos dois Kindreds no final. O Mephisto acha que ganhou, né, o jogo, mas de última hora ele fala assim: não, mas meu campeão não era o Harry, meu campeão era a Mary Jane também. Aí a Mary Jane resgata o Peter e resgata num momento que aí é meio paia, né, porque resgata num momento que os dois Kindred já estavam com o corpo já falhando. Aí eles morrem e até o Peter fala: pô, vocês foram usados, manipulados, desculpa aí. Aí eles falam: você quer dizer que a gente não é tudo um saco vazio, nem a mãe da gente é a mãe da gente mesmo. Aí o Peter fala: olha, se ela fosse a mãe de vocês, ela ia cuidar de vocês com todo carinho, pelo que eu conheço ela, enfim. Fala uma frase meiga. Na verdade, ele falou assim: sim, você ficou usando essa tiara à toa durante todo esse tempo. Não, foi isso. Falou uma frase meiga pra ela morrer em paz. Ah, e só deram a voz pra Sarah, né? Porque o pobre do Gabriel mal tira a máscara dessa história. O Norman tem uma chance de se despedir do filho dele, ou fazer filho, já que é um clone, né? Enfim, parece que tá tudo muito bem. E aí fala assim, pô, quer dizer que o Spencer ia resolver o One More Day, não resolveu, deixou quase lá na ponta, resolveu o Precados Pretéritos. Mas se você olhar direitinho, lá no final tem uma dica do Spencer de que as coisas vão se resolver sozinho. Ele tá escrevendo ou não? Porque aí o Estranho pergunta, vem cá, mas essa obsessão do Peter é porque eu vi no meu futuro que o Peter ia ser o cara que ia me atrapalhar quando eu tentasse lançar meu ataque completo sobre a Terra, invadisse com meus demônios, e o Peter ia ser o campeão pra salvar tudo. Aliás, é isso mesmo? Mas não sei se você tá falando que é verdade não, eu fiz. Mas sabe uma coisa? Às vezes você acha que o jogo tá ganho, e o jogo se resolve todinho, e você nem percebe, perdeu. E é o que ele diz com isso. A gente descobre que, na verdade, nessa visão do Mephisto que no futuro vão atrapalhar os planos dele, não era o Homem-Aranha como ele fez acreditar no começo. Era uma garota aranha, ruiva, que dá a entender que seja, na verdade, a filha que, de alguma maneira, pela falta de casamento que ele apagou da continuidade, essa menina não existe. Mas que, na cabeça do Doutor Estranho, ela possa voltar a existir de alguma maneira, já que o amor de Peter e Mary Jane voltou, eles realmente se reuniram ali, estão juntos agora no final dessa história, finalmente, pra valer, e que pode ter uma criança ali de novo, né, pra surgir, meio que tenha sido apagada a continuidade, ela volta a existir aí num novo enlace entre os dois, né, novo casamento entre os dois. A curiosidade, naquela cena que, no caso, é a May Parker, né, pelo menos, todos aqueles personagens que estão caídos são daquela fase dela? Não, mas não é a May Parker do MC2, não. Supostamente é a May Parker que deixou de existir. Aquela que foi apagada pela continuidade do... Não, que na verdade é que sumiu, né? Que supostamente o Crave... Não. Crave não, como é o nome do cara? O Kane. Então, o Kane sumiu com ela, mas tava sumida. Aí, com a modificação do Strazinski, que ela tava apagada, né? Que supostamente deu interesse. E agora, com o Mephisto falando, diz quem sabe, né? O cara às vezes acha que apagou. Todos os personagens que aparecem lá não tem nada a ver com o MC2, né? Não tem nada a ver com o MC2. Mas vocês notaram qual foi o próximo plano do Mephisto pra poder impedir o nascimento da May Park, né? Não. Vocês não perceberam, não é isso, não? Eles contrataram o Zeb Oz pra continuar a história. Não, vocês viram que o cara já tá querendo separar os dois de novo. A Guerra Sinistra acaba por aí, a gente resolveu essa história. A única coisa que te faltou ressaltar aqui é que o Fred Myers supostamente morreu, né? Porque eu nunca acredito que o Fred Myers não tinha um plano dentro do plano, né? O cara era o mestre de enrolar, de enganar, mas supostamente ele morreu em salvar o Peter, né? Então ele realmente era um herói ali no final das contas. E aí acaba a fase do Spencer. Uma excelente fase, uma fase que resolveu bastante coisas. Eu tô muito satisfeito. A gente nunca tinha mais gravado uma fase mais recente do quadrinho, mas eu concordei com o Paulo da gente gravar do Nick Spencer, porque coisa boa a gente não pode deixar passar. E teve muita coisa bem resolvida aqui. E eu acho que poucos caras tiveram a coragem de desfazer uma sequência de coisas ruins na fase do Straczynski que aconteceu sob a tutela do Quezada, né? Vale ressaltar que o Straczynski, naquela época, tinha uma rédea curta com a editorial do Quezada, né? E é isso. Também resolveu coisa do slot, um monte de cagada que os outros fizeram e foi resolvendo. Mas o problema é que, do mesmo jeito que você falou, que são poucos que têm essa coragem de sair resolvendo tudo isso, são poucos que têm a cara de pau da Marvel de cagar tudo em seguida. Só pra fechar, realmente foi um, assim, cara, foi um baita de um run mesmo, cara. Acho que uma das melhores coisas do Aranha nos últimos 10 anos, fácil, né? Senão, é uma das melhores mesmo, cara. Foi uma boa... Assim, acertou muito o problema. O Spencer pega uns pontos da cronologia pra trabalhar, ficaram bem legais, né? Matou certas baixarias, como Pecado Pretéritos mesmo, né? Porque tava precisando. E cara, de uma forma, assim, muito, muito leve, né? Que, assim, o Homem-Aranha caiu na mão de alguns escritores, né? De uns tempos tal, e meio que se perdeu um pouco da essência do personagem aqui, não. Acho que desde aquele primeiro arco, né, Back to the Basics, né, o Spencer trabalhou muito bem o personagem, né, acho que pegando os principais pontos, a essência do personagem. É um belo run mesmo. E vale ressaltar só aqui, tá, porque era uma dúvida que eu, Paulo, tinha, se, na verdade, o Spencer foi chutado ou não da Marvel, porque, de repente, ele age a criar edições gigantescas pra adiantar tudo e terminar, e aí a gente pesquisou pensou um pouco, viu que na verdade essas coisas de, mas no final ele recuou One More Day, não, isso aí era o plano dele, a gente pesquisou isso aí, e a saída dele é mais por conta que ele agora tá trabalhando na empresa da Substack, né, pelo menos eu entendi que era isso, que é uma plataforma aí que tá todo mundo entrando, né, acho que já tinha com livros, alguma coisa desse tipo, e chamaram ele pra ser tipo um coordenador da parte de quadrinhos aí, e que autores trabalhariam pra essa Substack, que eu nem sei direito como é que funciona, mas enfim, é isso o recente destino dele, né. E, assim, só poder ressaltar um pouquinho também, o que foi legal também nessa fase do Spencer é a qualidade da equipe de ilustradores, né? Você tem, além do retorno do Mark Bagley, que desenhou várias edições, você tem a estreia de alguns ilustradores, né? No caso do Federico Vicentini, que depois ele foi se destacar mais pra frente no título do Wolverine. Ele desenhou bastante coisa da fase do Homem-Aranha. Ele tem uma arte muito legal também, que condiz muito a respeito disso. Ele combina com o que foi a estética que também foi trabalhado com o Iban Coelho, que atualmente ele é um Stormbreaker da Marvel, né? Que é uma daquelas estrelas especiais que tem contrato de mais de 2 anos garantidos com a Marvel. Também a vinda, né, do artista lá do Invencível, que é o Otley, que trouxe uma dinâmica surreal pro Homem-Aranha, e mais uma galera. Então, uma coisa boa nessa fase do Nick Spencer também é uma equipe muito, muito boa pro Homem-Aranha, que não se via há anos. Então foi ótimo isso também. Foi um bom deleite. Quem é que ia botar deleite bom pra trabalhar com Dan Slott, né, cara? Bom, pessoal, então é isso. Parte 2, overdose de Homem-Aranha aqui, nessa sequência de podcasts aqui. E aí a gente volta, e agora tem série pra falar, tem filme pra falar. E não vamos dizer que é o último podcast de Homem-Aranha esse ano, porque vocês sabem que são os 60 anos dele, né? E a gente tá pensando aqui em umas coisas importantes aí pra o segundo semestre. Então, enfim, até o próximo Nominato 66 e tchau, tchau, pessoal. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.